Seria ele um mestre dos truques espetaculares ou seria ele algo mais? Você terá que decidir quando confrontar o mais estranho e mais incrível herói dos quadrinhos de todos os tempos. Você verá o que ele fez. Você se perguntará como. Mas atrás dele sempre estão seus dois maiores inimigos, os homens que o desafiam e a própria morte. E é assim que começa, com a morte ardente reivindicando sua vítima e completando seu horrível ciclo. Mas onde nenhum artista de fuga ousou, este aqui ousa tudo. Especialmente quando ele paira à beira da condenação. Especialmente quando o destino desafia, o atrai ao ponto sem retorno e além disso. Isso é mais que um ato. Esse é o estilo de vida do Senhor Milagre, super artista de fuga. Olá, jagunçada do Quarto Mundo. Parafraseando aquele programa do YouTube, achou que a gente tinha acabado? Achou errado, otário. Depois de longo e tenebroso inverno, estamos de volta com um novo episódio dos Sete Jagunços, mais um podcast com produção do site Arte Final, lá no www.artefinalhq.com.br. Você escuta todos os episódios dos Sete Jagunços, do Pilha de Bis, além de reviews, artigos e muito mais. Além disso, estamos no iTunes, no Spotify e no seu agregador de podcast favorito. Não esqueça também de nos seguir nas nossas redes sociais, @artefinalhq no Twitter, Instagram e Facebook. No início dos anos 70, a Marvel estava consolidada e o rei Jack Kirby estava insatisfeito. Numa jogada de mestre arquitetada pelo lendário Carmine Infantino, Kirby trocou a Casa das Ideias pela Editora das Lendas, onde ele já havia trabalhado anos antes. O rei começou numa revista periférica, Superman's Pal, Jim Olsen, mas logo ele teve carta branca para deixar sua criatividade correr solta e criar um universo inteiro para chamar de seu. Assim nasceu o Quarto Mundo, com três revistas, New Gods, Forever People e Mr. Miracle. Essa última era especial por ser uma narrativa autobiográfica, com Kirby usando o personagem Mestre em Fugas para canalizar e exorcizar seus demônios com a indústria vital que ele ajudou a estabelecer. Nos Sete Jagunços número 21, cujo link está aqui nesse post, falamos sobre isso. Esse programa fez parte das comemorações do centenário do nascimento do rei. A DC celebrou esse aniversário lançando uma série de revistas com seus principais autores. Boa parte delas eram one-shots, com personagens criados ou trabalhados por Kirby na editora. Desses lançamentos, o maior destaque foi, sem dúvidas, a maxi-série em 12 partes do Senhor Milagre, do novo queridinho dos quadrinhos Tom King e de Mitch Gerards, cuja primeira edição comentamos na época do lançamento em um Pilha de Bis especial. Agora que a série chegou ao fim, vamos destrinchá-la nesse programa. Eu sou o Marcos e hoje comigo estão Dãozinho. E aí, amigos, tudo bem? Maurício. Não consegui escapar. E Reginaldo. Opa, e aí? Não sai daí que nós já vamos começar nossa viagem por Apocalipse e Nova Gênese. Bom, como falamos na introdução, essa maxi-série do Senhor Milagre fez parte das comemorações do centenário do Jack Kirby. Além dela, foram lançados especiais do Corredor Negro, do Reginald Hudlin, e do Bill Sienkiewicz e Dennis Cohen, Dark Side Especial, do Mark Evanier e do Scott Collins, Manhunter, do Dan Didio, K. Kate Giffen e Mark Buckingham, Sandman Special, do Steve Orlando, Dan Jurgens, Rick Leonardi e John Bogdanov, The Newsboy Legion and the Boy Commandos, do Howard Chaykin, Novos Deuses, do Shane Davis e da Michelle Dalek e do Walt Simonson, e por fim, Os Desafios de Kamandi, que tem vários autores. Desse, somente a série do Kamandi foi lançada por aqui, e O Senhor Milagre já foi anunciado, aparentemente, nos mesmos moldes da série do Kamandi. Vocês já leram alguma coisa dessas edições, dessa comemoração do Jack Kirby? O Desafio do Kamandi eu li, saiu aqui em duas edições, dois encadernadinhos pela Panini, que é uma ideia muito bacana. Tem a cada número, um escritor, um desenhista, conta uma história, dá um gancho para o próximo escritor e desenhista resolver isso. A ideia é excelente, a experiência é bacana, mas a resolução, como isso se deu, deixou a desejar. Kirby merecia mais. Eu lembro que eu li, quando a gente foi gravar sobre o Jack Kirby, eu comecei a ler, a série tava ainda saindo nos Estados Unidos, eu li, eu acho que eu li as 6 primeiras edições. Assim, a equipe criativa era excelente, né? Cada time de peso, cada história era um time de peso diferente. Tinha Ivan Reis, próprio Giffen. Nossa, eu não vou lembrar de todo mundo que passou ali, e realmente a ideia foi muito legal. Essas edições da Panini estão aqui, quem sabe nós faremos futuramente um podcast falando sobre elas, e elas estão aqui separadas para poder eu ler todo de uma vez. Agora, essas outras edições aparentemente não fizeram muito sucesso não, né, esses outros unshots, essas outras séries, porque eu realmente não vi ninguém aqui no Brasil comentando nada deles. Esse do Kamandi, do Desafio do Kamandi, eu vi esses dias na banca. Nem sabia que tinha saído as duas já. Eu pensei que tava na primeira ainda. Mas eu também tô com você nessa, cara. Eu não vi ninguém comentando sobre isso. Fora na época que foi anunciado, né? Quando foi anunciado, todo mundo falou o que ia sair, né? Quais os personagens e as equipes criativas. Mas depois que saiu, assim, eu li alguns deles. Eu li o do Sandman, eu li o do Corredor Negro, eu acho. E esse dos Novos Deuses, sabe? É muito fraquinho a maioria. Alguns deles tem sempre uma história backup, tem uma história... são duas histórias em uma, sabe? Com outra equipe. Mas é bem qualquer nota, sabe? Como você falou, eu acho que merecia mais esmero. Fica parecendo que foi uma coisa... Sabe? Vamos fazer... Eita, vai fazer 100 anos agora. Vamos aí, vamos agilizar alguma coisa. Sabe? Ficou uma coisa muito... nas costas, muito em cima, bem fazer por fazer, sabe? Ficou melhor que a Marvel, que não fez nada, né? Só por isso é uma... Era o que eu ia falar, pô. Falando assim, pode ter sido fraco, mas ainda foi melhor do que o que a Marvel fez, né? Que é um absurdo, não teve nada da Marvel, né? Eles pelo menos colocaram aquele logotipozinho, né, de 100 anos do Kirby, de coisa, mas enfim, então vamos ficar nessa, né? Entre não fazer nada e fazer mal feito, a gente escolhe aí qual é o melhor, né? Que é o problema do Desafio do Kamandi, né? Porque o Didio dá o pontapé inicial, estabelece as regras e explica pro leitor logo na primeira edição. Assim, olha, eu vou dizer aqui como eu resolveria a edição seguinte, mas vocês vão ver também como é que fulano que continuou, não lembro quem foi que continuou agora, se foi o Wade ou quem foi, vai resolver. Isso alguns fazem, tem outros que não fazem, tem outros escritores que nem escrevem, passam pro desenhista a bola e o desenhista fica lá dizendo como o Kirby foi importante para o desenvolvimento deles. Tem uma edição do King, que o King também fica devaneando sobre como o Kirby foi importante narrativamente e tudo mais. E chega no parágrafo que ele vai falar como ele resolveu e diz assim: vou deixar em aberto, o que é que vocês acham? Aí complica, né? Voltando para a série do Senhor Milagre, a gente vai falar um pouquinho agora dos autores da série. O Tom King a gente já falou um bocado no 7 de agosto número 43, que a gente analisou as 50 primeiras edições da passagem dele pelo Batman. Ele também é autor de Visão na Marvel, Xerife da Babilônia pela Vértigo e Grayson e Omega Man pela DC. Maurício, fala um pouco do parceiro dele em Senhor Milagre. O Mitch Jets é um desenhista que tem pouca coisa dele aqui no Brasil, mas ele, a gente já teve o Justiceiro, 3 volumes saindo da Panini aí, com o Nathan Edmondson escrevendo, Xerife da Babilônia também desenhado por ele, e a gente tem 3 histórias curtas aí do Batman também desenhadas por ele. Uma que foi bem elogiada aí, que é com o Monstro do Pântano, né? Que confesso que eu não lembro muito, preciso reler. Mas ele ganhou o Eisner, né? Agora em 2018, ele foi indicado como melhor colorista e pela obra, né, O Senhor Milagre, e ganhou como melhor artista, que é uma categoria que premia tanto desenhista quanto a equipe, né, desenhista e arte finalista. Como ele faz desenho, arte final e colorização, ele ganhou sozinho aí essa... É um cara muito bom, confesso que estranhei um pouquinho a arte dele no Justiceiro, foi meu primeiro contato com ele, mas ele tem uma narrativa muito legal, simples, mas que é bom de expressão facial, não tem um traço nem tão limpo, nem nenhuma coisa incompreensível. E é um cara que casou muito bem, tanto que o King brigou com o Didio, né, pra ter o Jets em alguns projetos dele. Eu gosto pra caramba da arte do Jareds, né? Ele, pelo menos aqui em Senhor Milagre, eu tô aqui com o Xerife da Babilônia, mas ainda não li, tá aqui na minha pilha. Mas em Senhor Milagre, ele dá uma personalidade toda própria, né, pra história. Os personagens que ele faz são ao mesmo tempo comuns e, assim, extraordinários, né? Ele, eu não sei bem explicar isso. A arte é meio suja, você falou assim que ele é como você falou, é suja, mas ainda assim é distinguível, né? Não fica aquela coisa que você não consegue entender o que tá acontecendo em cena, você entende tudo. A arte é bem suja, é muito rabiscada, né? Tem muita hachura, tem muito traço, mas é linda a arte dele aqui. Como ele fez tanto lápis quanto arte final e colorização em Senhor Milagre, ele tem o domínio total da página, né? Ele sabe o que é que vai deixar pra cor, o que é que ele vai deixar com o lápis, assim, o traço mesmo. E jogou aqueles efeitos, a gente tem aqueles efeitos de TV antiga, né? Saindo do ar. Isso casou muito bem, eu acho que é um puta diferencial aí da história. É, eu tô com... Quando foi anunciado o nome do Jared, eu fiquei com o Didio nessa aí. Eu não li o Cheiro da Babilônia, eu só cheguei a folhear a revista lá na banca. E assim, é uma arte muito suja, né? Uma coisa muito... Mas assim, não parecia combinar com a coisa mais do Kirby, né? Uma coisa mais colorida... Sabe, aquelas paletas que o Kirby usava. Mas aí quando saiu, o cara ficou perfeito, sabe? Coisa linda as passagens dele, os efeitos que ele coloca, como ele usa. Aquele efeito do esparadrapo lá, do Band-Aid na primeira edição, cara, que ficou muito bonito, sabe? Então a forma como ele bota as cores ficou muito massa isso. Ah, isso é sensacional mesmo. Esse efeito, quando aparentemente o Senhor Milagre pode estar ali sendo dominado pela equação antivida, ele coloca um negócio desfocado, meio que saindo de sintonia. Isso ficou muito legal mesmo. E já que você falou também do Mick Jareds, ô Dão, fala um pouquinho das capas do Nick Darrington. Pois é, as capas dele não são ruins não, tá? A primeira, que eu acho que é a mais conhecida, que é aquela que tem o Senhor Milagre num palco, assim, com o pano atrás, ele todo preso, cheio de ferro nele, assim, ficou bem, rodou muito a internet, né? Que foi aquela que anunciou o projeto, que foi usado como propaganda pela DC, ela é bem bonita. Só que daí pra frente, deu uma decaída muito significante, sabe? A segunda, a terceira e a quarta é o personagem isolado, né? É ele, depois é a Barda, acho que tem uma que é o Orion, mas depois no miolo, dá uma fraquejada, ele comeu qualquer coisa, assim. Aí tem uma que é o Senhor Milagre e a Grande Barda enfrentando uma galera, que ficou boazinha, mas no final ele se redimiu, né? A do Darkseid, a décima, né? Que é aquela meia negativada, todo escuro do Darkseid, ficou do caralho essa capa, sabe? Que é só o olho do Darkseid, assim, inchando vermelho, e aquele efeito, assim, de raio-x. E a décima primeira também, que é o Darkseid, assim, encarando, o Senhor Milagre encarando o Darkseid. O problema delas também é que as capas variantes é do Mitch Jared, né? O Nick Darren só faz a capa principal e o Jared faz a capa variante. As capas variantes são bem melhores, né? Assim, ele parece que chutou o balde, como é variante, vou fazer aqui, tirando onda, e ficaram bem melhores, sabe? Cara, eu gostei demais, cara, da capa do Nick Darrington. Demais, cara. Adorei. Assim, eu acho que ela faz um contraste com a arte do Mitch Jareds, que é mais suja mesmo, assim. Vocês já falaram tudo. Eu gosto muito da retícula que ele deixa, né? Ele usa como linguagem a retícula, tanto quanto a interferência da TV, assim. Eu acho, Cara, eu acho demais isso. Mas o Nick Darrington, ele tem uma arte mais limpinha, mais clássica, né? Mais relacionada, assim, vamos falar, com super-heróis. Mas ele pegou uns ângulos nas capas, aqueles super close da Barda, o Orion que ele foca o capacete, não o rosto dele, aquele das fúrias femininas todas juntas, assim, adorei essas capas, cara. Eu acho, na verdade, assim, a gente escuta muita gente louvando demais até o King, né? O Tom King. Mas eu acho que, especificamente nesse trabalho do Senhor Milagre, foi a combinação dos três artistas, cara, que deixaram esse quadrinho, assim, fenomenal, cara. Né? É o Tom King, que ele realmente ele caprichou no texto, eu acho que ele pôs um tom muito pessoal na história, né? Eu acho as capas do Nick Darrington assim, fantásticas, eu acho que vale como contraste, né? Tem ainda as variantes do Mitch Gerards, que são, elas estão mais em sintonia mesmo com a arte, claro, e elas são realmente, assim, aquele plano também que tem o Senhor Milagre e um parademônio caindo em cima dele, aquela capa é maravilhosa, né? é do Gerards essa daí. Mas eu acho que o trabalho dos três combinou numa HQ, assim, fantástica, cara, né? É realmente, assim, ponto positivo para o encontro aí dos três artistas, cara. Eu acho que as capas do Darrington conversam com a história, eu concordo com o Reginaldo nesse ponto. Elas conversam bem com o que vai acontecer, o tom daquela edição. Isso é legal você ver, é como o Reginaldo também falou, o trabalho dos três, né? Há uma conversa, assim, né? Tipo, faz uma capa aí pra mim pra esse mês. Vai ser mais ou menos assim, parece que houve mesmo uma conversa maior. E o Darrington tá fazendo agora também uma história do Batman com o Bendis desenhando. Que é para aquelas edições gigantes da DC que estão saindo agora em Walmart lá nos Estados Unidos. E tem umas artes dele no Twitter que estão bacanas, dá vontade de conferir. Pena que não vai chegar aqui nunca, né? E agora tem uma outra coisa aí, é que nisso que vocês falaram, né? Essa interação dos três, como eles estão na mesma sintonia, um trabalho assim, que não acontece sempre, nem principalmente hoje, né? Na indústria, que tem esse rodízio gigantesco de artista, né? Uma mensal hoje em dia não tem mais um visual padrão, né? Você não tem mais aquela identificação visual em cima de um gibi mensal, porque um cara desenha um arco, né? De três, quatro partes, aí vem outro, desenha outro arco, e vem mais um outro, e depois aparece um filme, né? Aí aquele primeiro volta lá pra frente, né? O Batman é o melhor exemplo. Tudo bem que o Batman e o Super-Homem são quinzenais, né? Não, seria sacanagem esperar isso dos caras, mas sabe, não tem mais aquela regularidade visual no gibi, né? E eles conseguiram fazer isso aqui, uma sintonia perfeita dos três, mas o que mais chama atenção nesse mesmo embalo é que não atrasou, né? Não teve um atraso gigantesco, né? Se comparar, por exemplo, com o Desclock, né? Que virou bimestral e já tá quase no limite ali do bimestral, né? Mas ele, sabe, não teve um atraso gigantesco, uma mudança de rumo gigantesca. A gente já sabia que ia ser uma maxsérie em 12 partes e, assim, não teve um contratempo nisso, né? Então, sabe, é um trabalho filho da puta do Mitch Gerard, ele fez tudo, né? Usou muito computador também ali, muitos efeitos, mas, sabe, não teve esse contratempo gigantesco que virou tão comum, né? Hoje, quando se anuncia uma série que for, até série de 6 partes, você já fica esperando que uma delas ali vai enganchar, né? Tá cada vez mais raro um negócio tá programado, né? É a panenização do mundo, né? A Panini não consegue mais entregar um gibi mensal no dia que ela vai entregar, né? Isso aconteceu também na DC de Marvel, né? Periodicidade eventual, como a Panini chama agora. Um dia, quem sabe, né? E como disse um amigo, o gibi vai chegar no dia que ele chegar. No dia que ele chegar. Pra que tanta pressa se você ainda tá lendo o gibi que você comprou na metade do ano passado, né? Vai economizando dinheiro do lanche. Bom, vamos falar um pouquinho então do Senhor Milagre do Jack Kirby, né? Que foi quem originou tudo isso. Regi, fale para os nossos ouvintes quem é o Senhor Milagre. O Senhor Milagre, cara, dessa leva aí do Quarto Mundo, eu acho que ele foi, assim, é difícil você falar que foi o trabalho mais criativo do Kirby, porque o Kirby é um poço de criatividade, assim, né? Ele é, o cara é muito criativo e eu acho que a mitologia dos Novos Deuses é riquíssima também. Mas a, vamos dizer assim, então, a forma como o Senhor Milagre foi apresentado, eu acho que foi a mais criativa de todos os títulos desse Quarto Mundo. Porque a história começa com... Ele não é apresentado como um novo deus, ele não é relacionado com as tramas que estavam já acontecendo nas outras revistas, né? Ele é um cara comum, com um corte de cabelo assim... bem mesmo anos 70, assim, bem monkeys, assim, meu. Então, assim, é bem comum o começo da história, né? E ele encontra o Thaddeus Brown, assim, o primeiro Senhor Milagre, se exercitando, treinando os truques junto com o Oberon, né? E aí ele se assusta, né? Tenta salvar o Senhor Milagre original e ele percebe que aquilo lá era um truque, ele estava fazendo um desses truques de escapismo, né? Que é uma coisa assim que o Houdini já fazia, né? Parece que ele está preso numa armadilha, que ele não vai conseguir escapar, e ele se livra usando só habilidades, assim, recursos próprios, assim, ele não pode ter uma ajuda de terceiros, assim, né? Então, o começo é bem legal, cara, é bem criativo, já aparece alguma coisa, tipo a Intergang, né, a Caixa Materna, mas não é declarado, sabe, ele não é o filho do Pai Celestial, assim, isso daí é todo o charme do começo da série do Senhor Milagre, que enquanto ele vai se desenvolvendo aqui numa história aqui na Terra, né, se tornando o substituto desse Senhor Milagre original, ele também vai se encontrando com personagens de Nova Gênese e Apocalipse. Então a vovó Bondade aparece, depois é o Dr. Bedlam, logo em seguida a Barda, né? A Barda é um personagem riquíssimo também, a hora que ela aparece ela rouba a cena da história, né? E aí o casal junto, assim, o título só cresce quando ela aparece, né? E é um barato, cara, porque ao mesmo tempo também o Kirby começa a fazer algumas histórias em retrospecto da infância do Senhor Milagre em Apocalipse, né? De forma, vamos dizer, linear, cronológica, o Senhor Milagre é aquele... faz parte do pacto entre Nova Gênesis e Apocalipse, né? Onde os dois líderes dos planetas, né? O Pai Celestial e o Darkseid concordaram em fazer um armistício, né, de paz, e onde cada um deles ia ceder o filho primogênito, né? Na verdade não é o primogênito, porque o mais velho do Darkseid é o Kalibak, né? Mas vamos dizer assim, o filho que vale, porque acho que ninguém gostava do Kalibak. Ele é meio enjeitadinho, assim, né? Ele é meio... Deve deixar de lado, coitadinho. Mas a estratégia do Darkseid era ganhar tempo para aprimorar e para conseguir a equação antivida, ao mesmo tempo que ele colocava uma cobra no paraíso, né? Que ele acreditava que o filho dele ia ser um causador de problema no paraíso, que era a Nova Gênesis. Ao mesmo tempo, né? Ele pega o filho do Pai Celestial e fala para vovó Bondade, fala: olha, o melhor guerreiro que você treinou até hoje, eu quero que você multiplique o treinamento que você deu nele no filho do Pai Celestial, né? O Senhor Milagre sofre aí muito mais do que qualquer um lá no treinamento da vovó Bondade, né? Então, cara, é um barato esse desenvolvimento. E aí, no meio disso, tem realmente todos os Novos Deuses, é uma coxa de retalho de mitologia, mas tem muito conceito judaico-cristão. Então, o Senhor Milagre tem muita similaridade com um aspecto messiânico, assim, com Jesus Cristo, assim, alguma coisa assim, o filho de Deus, assim, né, o Salvador, né, e ao mesmo tempo ele é um personagem que ele é cativante por ser humano e por ter sido apresentado assim pelo Kirby. Eu acho, cara, eu acho encantador essas primeiras histórias do Seu Milagre. Assim, acho a terceira edição, que é aquela, inclusive eles falam isso na série agora, aquela pílula da paranoia, né? É Paranoid Pill, né? A terceira edição do Kirby é, cara, é por si só, assim, sabe? É um duro de matar. É o Senhor Milagre num edifício que o Dr. Bedlam faz uma série de armadilhas, assim. Então, o prédio inteiro é cheio de armadilhas e tem umas sequências fantásticas, cara. Assim, por si só, essa edição, assim, eu acho ela fabulosa, cara. Então, vale a pena quem se interessar ou quem gostou da história do King fazer o resgate aí da série original, cara. A primeira vez que eu li isso do Seu Milagre, que deve ter sido a primeira coisa que eu li do Kirby, não me pergunto por quê, acho que foi até aquela que você me emprestou, Marquito, aquela que saiu pela Ópera Gráfica, sim, em preto e branco, né, que saiu, nossa, milhares de anos atrás. Eu lembro que eu ficava, a coisa que mais me preocupava na época, assim, eu não conhecia o personagem, eu ficava me perguntando, porra, como é que ele fugiu disso, né, porque uma das partes mais criativas do Kirby na revista do Seu Milagre era colocar desafios pra ele sair, né, que era cara coisa impensável, assim, mas nunca foi a preocupação dele, né? Nunca foi, isso eu fui entender depois, claro, né, mas na época eu não entendi, porra, mas por que esse filho da puta não fala como é que ele saiu, né, porque nunca foi a preocupação dele mostrar a fuga, né, a fuga, os escapes dele é o de menos da história, né? Isso não tem diferença nenhuma para o que ele tá contando, né, a coisa é muito maior que isso, né. Você falou, Regi, que é difícil saber se essa foi o mais criativo gibi do Kirby lá na DC. Mas foi o maior sucesso dele? Então, num sucesso, assim, de tiragem e de público, assim, não foi, não, cara. Tanto é que o Kirby, ele tem uma certa birra com o Etrigan, assim, porque ele acabou fazendo mais sucesso que os títulos do Quarto Mundo e ele queria trabalhar com esses títulos, com o Senhor Milagre, com o Forever People, né? Então, não foi, assim, de cara um sucesso. E por si só, ele foi o título mais longo. A passagem do Kirby na DC, essa passagem aí, é um tantinho quanto, assim, não é polêmica, mas, vamos dizer assim, já não tava já na fase de ouro, e mesmo assim cria um negócio fantástico como um Quarto Mundo, né, meu, o Kirby, mas na época não pegou tão bem, né, assim, não pegou, não foi o auge dos trabalhos do Kirby, não, tanto é que Etrigan teve muito mais repercussão que o Senhor Milagre. Aquela história que ele tinha se inspirado no Esteranco para poder criar o Senhor Milagre, isso é verdade? Não, falam que sim, né? Porque o Steranko, além de ser um monstro desenhando, né, ele também fazia alguns truques de escapismo, assim, né? Então, falam que foi inspirado nele, assim, embora também tenha uma parte muito, vamos dizer assim, do próprio Kirby, né, em relação ao relacionamento do Scott, a grande barda, assim, então seria a personalidade, não a aparência, mas a personalidade da grande barda é, dizem que é muito parecida com a esposa do Kirby, né, que ela era mandona, assim, ela era não desbocada, mas ela falava o que pensava, se ela tinha que brigar, ela brigava, né, e ela era muito, ela defendia demais o Kirby, parceira demais do Kirby, né. Tá lembrando aqui, uma das poucas coisas que nós vimos de comemoração do centenário do Kirby foi essas duas edições do Etrigan, né? E tem uma introdução muito bacana do Mark Evanier, que começou como estagiário dele. E puxando aí o gancho do Reginaldo, todos que trabalharam com o Kirby iam para casa dele trabalhar também, via final de semana, domingo de noite, todo mundo trabalhando lá, terminando página. E falam como a esposa dele, me foge o nome agora, é uma parte indissociável do trabalho dele. Não tinha como falar do Kirby, trabalhar com o Kirby sem conhecer a esposa dele, sem ver a força que ela dava pra galera que tava lá trabalhando também. E uma coisa interessante, lendo esse Etrigan e lendo outras obras também do Kirby antiga, dessa fase da DC, é como impressiona a qualidade da narrativa dele. A gente tá acostumado com aquela verborragia do Stan Lee na arte dele. Mas quando o Kirby Puyo, ele é um cara de pouco texto. Não tem aquelas filosofias meia bolantes. É muita ação, é dirigido pela ação. Como os quadrinhos passaram a ser muito tempo depois. Então o Kirby já fazia isso lá atrás, cara. E não tinha esse reconhecimento. São quadrinhos ágeis, você lê rápido. Você... Rápido, assim, a leitura é flui. E você consegue pegar o gosto da história. E uma coisa que eu lembrei aqui, o Dão tava falando, fizeram um away bem grande quando o Kirby foi pra DC, né? Eles anunciaram alguns meses antes, assim, página dupla nas revistas. Kirby, tipo, tiramos esse cara da concorrência, ele é nosso agora. E fizeram isso agora de novo com o Bendis, né? Um desenho do Jim Lee com o Superman. E na página dupla lá o nome Bendis. Se vai dar certo ou se vai ser uma passagem que chegou à altura da expectativa, nossos netos daqui a 60 anos vão fazer podcast sobre isso também. Tomara que não, né? Não, mas e aí, vocês procurarem na internet, né, as capas dessa revista que o Marquinhos falou, a do Jimmy Olsen, tinha lá em cima, né? Jack Kibbe's Here, né? Então saía na capa da revista a propaganda que ele tava aqui. Porque, assim, não é, além de ser isso da concorrência, né? Esse peso todo, tem um peso do próprio cara, né? Assim, é claro que ele já era grande na época, né, além dos anos 60, anos 70, por tudo que ele já tinha feito, tudo que ele fez, ele foi ficando maior com o passar do tempo, mas ele já era um cara que chamava pra... Todo mundo conhecia, pô, o cara fazia todos os gibis da Marvel, né? Todo mundo conhecia o cara, né? Qualquer gibi da Marvel tinha um desenho dele, pô, quase nada não tinha desenho dele, então era um traço muito reconhecível, né? Mas sempre que eu li sobre isso no Senhor Milagre, tem essa característica, né? De que ele meio que usou o Senhor Milagre pra exorcizar essas coisas que ele tinha, toda essa mágoa que ele tinha da indústria, que é uma pena que não terminou aí, né? Ele ainda foi sacaneado outras vezes posteriormente, né? Tanto que ele terminou a carreira na animação, né? Em estúdio de animação, não terminou no gibis. Então, quando essa saída da Marvel dele não foi gratuita, né? Foi uma jogada de gênio, mas então ele usou o seu milagre pra isso, né? Então, isso que a gente já falou, né? A barra da ser personificação da esposa dele, né? Tem o Funk Flash, né? Que se alguém tinha dúvida que o Funk Flash, mas eu estou ali, né? O Tom King escancarou, né? Pô, só não foi chamar o cara de Stan Lee, né? Mas você sente nesse começo, né? E fica melhor, mais claro, mais na frente no seu milagre, mas você sente isso, né? De como ele tava querendo, né, botar pra fora toda essa mágoa que ele tinha com a indústria, né? O personagem, o Senhor Milagre em si, ele foi muito utilizado posteriormente, mas será se ele foi bem utilizado, Regi? Vale lembrar que ele apareceu na Liguinha, apareceu no Quarto Mundo do John Byrne e ainda teve série solo pelo The Matters, né? A participação dele na Liga, assim, combinou muito bem, cara, assim, ele é um personagem amigável, né, meu, então não sei se é o colorido, se é... Ele casou muito bem na Liga, cara, tanto a passar o arco da Barda indo resgatar ele, né, em Apocalipse, e depois a interação dele com o Besouro e com o Gladiador. É bem legal, cara, assim, acho que é marcante, né, ele combinou bem com a equipe. Depois a série dele regular, tem muita gente que gosta, eu não gosto, eu acho a arte feia, eu acho feiosa a arte, eu acho a arte grosseira, e eu acho que, sim, a pegada de humor não funcionava também toda hora. A dinâmica dele familiar, a Barda, o Oberon, assim, é interessante, né, e a forma como eles reapresentavam de novo os novos deuses aparecendo na casa dele, dos dois lados, né? Tanto de Apocalipse quanto Nova Gênese, relaciona um pouco com a série original, mas a pegada bem humorada, assim, não me conquistava, não. Eu sei que tem gente que gosta, mas não é a minha favorita, não. Tem também a participação dele no Lei da Justiça Sem Limites, né? Tem um episódio só com o Seu Milagre, que ele vai... Tem a participação do Flash, né? Que o Darkseid... Como é que... Eu acho que o Darkseid morreu, fugiu, sumiu. E aí tá uma briga lá em Apocalipse pelo poder, né? A Vovó Bondade brigando com o Kalibak e aquele bicho que... O Barão... aquele que é nazista. Verme Wunderbar lá. É legal esse episódio, viu, cara? É bem legal mesmo, assim. Porque envolve o Flash, né, assim, e o Flash, assim, é tirado, assim, meio como ninguém leva ele a sério, e é bem legal mesmo, e a Barda e o Orion vão até o satélite da Liga em busca do Super-Homem, né, meu? Aí eles arrumam um Flash de... Não tem o Super-Homem, vai o Flash mesmo, assim. É bem, cara, é demais, cara. Liga da Justiça Sem Limites, assim, é fantástico, cara, assim, é muito bom. E esse episódio é escrito pelo Steranko e tem... Os diálogos são do de Matheus. Olha, eu não sabia disso. Também não sabia, não. Bom, pelo menos já é uma evolução que não é o Darkseid querendo casar com a Mulher Maravilha, né? Cara, mas você sabe que todo mundo fala dessa CD como piada, né? Eu quero o... Não era o Super Powers. Qual que é o nome dessa animação, cara? Era no Super Amigos, não era, não? É, mas ele tinha um nome, era... The Challenge of the Super Friends, alguma coisa isso, assim. Isso, uma coisa... É assim mesmo. Cara, e ele era assim, pra época. Eu vi, posso falar pra vocês, porque eu vi isso na época, cara. A gente sabe. Cara, não sei de idade. Ele era fantástico, cara. Ele era fantástico, porque o Darkseid, o Desaad, o Kalibak, eles chamam a atenção, cara. Imagina pra criança ainda, assim. E aí também, vamos dizer assim, os super amigos, você fugia daquela equipe mais antiga, assim, né? E trazia personagens novos, tipo, tinha o Cyborg, tinha o Nuclear, né? O Nuclear. Demorei pra lembrar, porque acho que chamaram ele aqui no desenho de Tempestade, cara. Isso! Tempestade. É, os caras pegaram metade, traduziram metade do nome dele, né, meu? Firestorm, né, meu? Mas era muito legal isso, cara, muito legal, muito diferente, assim, muito, sabe, eu lembro nitidamente do tubo de explosão, assim, eu achava um barato isso, cara, um barato mesmo, assim, claro que depois virou piada tudo e nem me arrisco a ver hoje em dia, assim, cara, mas na época foi bem legal, cara. Bom, vamos começar a falar da Maxi-série agora, que a gente falou muito do personagem e do Jack Kirby, mas ainda não demos só umas pinceladas na Maxi-série. Dão, fala daquela... A gente falou lá no Pilha, mas fala mais um pouquinho aí da primeira edição, aquela primeira edição que pegou todo mundo no susto, né? Começa logo com uma tentativa de suicídio do Senhor Milagre. Pois é, eu lembro exatamente dessa primeira edição. Agora que eu peguei toda a Maxi-série pra reler, né, da cada só, eu ainda fico com a impressão que a primeira é a melhor. Disparado, assim, em tudo, né? Na proposta, no roteiro, no andamento dela. Os desenhos, não que os desenhos são muito bons ao longo das duas edições, né? Isso que já falamos aqui, vou repetir, porque merece. O Jerez, ele conseguiu manter o nível ao longo das 12 edições sem muito atraso, né? Assim, então ela, pra mim, ainda é a melhor, é a que suscita mais debate, mais teoria. Eu lembro que a gente ficava louco, né? Todo mundo, o que é que vai ser aqui? Será que ele morreu? Será que ele não morreu? Será que ele tá preso? É no futuro? É no passado? Ele tá na equação antivida? Ele não tá? O que é a equação antivida? O que mudou? Sabe? O que é esse Darkseid Is, né? Que no final das contas eu ainda não sei o que é, mas tudo bem. Assim, então ela é aquela edição muito instigante, né? Que leva você, sabe, a discuti-la e, assim, eu posso até ter que fazer mais uma outra releitura mais à frente. Mas ela meio que destoa do restante, sabe? Ele não seguiu muito o que tinha ali. No, tem aquela parte mesmo ali daquela conversa lá com o Glorioso Godfrey numa espécie de talk show que eu não sei em que deu aquilo, pra que aquilo se viu. Aquela parte dele na escola, aquela lembrança, ah, você conhece o rosto de Deus e tal. Aquilo é legal, ele vai explorar isso bem mais no final já. Mas assim, teve muita coisa que ficou, não ficou, sabe, que meio que destoou. Pra mim, eu fiquei com essa impressão. Eu posso até, sei lá, me empolguei demais com a primeira e como a segunda e a terceira pegam outro caminho pra depois retomar, talvez eu tenha me iludido muito, sabe? Mas ela é um ponto fora da curva do que veio depois. Tem um momento, eu fiquei catando, eu li pra gente conversar aqui, eu fiquei catando as coisas e assim, tipo, vários momentos na série toda, começa nessa edição, a Barda fala dos gatos. Ah, fulana vai cuidar dos gatos, tem que dar comida dos gatos. Os gatos não aparecem em canto nenhum. Porra, esses gatos existem mesmo? Não tinha prestado atenção nisso. O Scott fala pra ela, pra Barda, que, pô, seus olhos eram azuis, eles estão castanhos. E os olhos dela ficam castanhos boa parte das edições, só vão aparecer azuis de novo numa... Acho que é na 10ª edição, na 8ª, na 10ª, lá pra depois. Tem essa história que eu também tô quebrando a cabeça aqui da história do menino que desenha Deus. E qual é a mensagem daquilo? É a prepotência? É, tem a ver com aquela mensagem do Metreon depois? E concordo com o Dão, acho que ela é a primeira porque ela dá esse choque na gente. A gente não esperava que fosse uma série desse jeito. E a gente não sabe que seu milagre é esse. Ele vai dar umas pistas depois, é o pós-crise, é o que nos parece aí, porque tem a referência com a liguinha e tudo mais. Mas ele não conhece o Godfrey, então, ou aquecer o Godfrey aparecer é um indício de que aquilo tudo é uma alucinação. Então você termina a primeira edição e você fala, que porra é essa? E o Oberon morreu. Essa primeira edição, ela dá um boost, assim, pra série inteira, né? Ela catapulta a trama, assim, né? Então, eu acho difícil alguém passar isento por esse primeiro número, assim, e falar, ah, não me interessei não, cara. Concordo aí com o Maurício, ela levanta mais questões do que ela vai explorar depois, né? Essa parte aí dos olhos da Barda é realmente, assim, estranha, assim, né? A dos gatos também, dos gatos eu também não tinha visto, não sabia, né? Não tinha relacionado, quer dizer, né? Mas eu, assim, eu gostei do que eu li na primeira edição. Não tinha também ainda associado o número de assim, recursos visuais que seriam usados durante toda a série, assim, o fato da retícula ter um significado, assim, né, de mais crueza, as cores, essa distorção, assim, que aparece como se fosse uma interferência de televisão. No primeiro número a gente já associou alguma coisa com equação antivida, com, assim, mas não sei se isso ficou claro em definitivo durante a série inteira, mas eu acho, assim, como um primeiro número, um excelente ponto de partida, cara, excelente. Uma outra coisa, assim, que permeia durante toda a série é aquela insistência do King em usar os 9 quadros por página, né? É uma estrutura bem rígida, mas em poucas vezes ele, durante toda a série, ele quebra esse padrão, né? Tem na primeira edição que a gente falou lá no Pilha, que na edição 11, onde, apesar dele montar o grid, ele dá uma roubada ali, quando ele entra na sala do trono do Darkseid, ele faz uns quadros, uns painéis de 3 quadros, né? Mas que acaba formando um quadro só. E em outros casos ele usa o grid de nove quadros, mas ele faz o quadrinho se adaptar à história. Eu não sei dizer para vocês se foi um recurso dele ou do Mitch Gerads, né? Aquela sequência lá da invasão de Nova Gênese, ele usa isso muito bem. Como a passagem de tempo aqui no gibi não é, assim, aquele negócio bem linear, eu acho que essa montagem de 9 quadros até ajuda. E foi até uma coisa que a gente tava comentando offline, né? Que por ser mais uma coisa mais descomprimida, de demorar mais e tal, isso acaba ajudando, né? Esse grid de 9 quadros. Eu acho que aqueles Darkseid estão lá só para preencher os 9 mesmo, quando não tinha mais coisa para colocar na página. Olha, aí eu tô pensando nisso agora, velho. Qual é possível? Qual é o significado daquilo, bicho? E fora que dá uma tensão danada, né? Porque você fica, cada número você fica vendo. Quando é que vai aparecer o Darkseid? Quando é que vai aparecer o Darkseid? Quando é que vai aparecer? E ele só aparece no final da porra da série. O próprio Scott brinca no momento com isso, assim. Por que que falam Darkseid? Porque acham legal só, isso não tem significado nenhum, porra. Eles só acham que é bacana. O problema disso é que na primeira edição ficou muito bom, né? Porque ele vai crescendo, né? Ele aparece só um quadro, aparece mais outro. Depois na última página fica gigante. Porra, você pensa, fudeu, né? Darkseid é, sei lá, o que Darkseid é, e vai fuder tudo, vai acabar e, porra. Aí o Darkseid aparece 10 edições depois, né? Na 11ª. Não sei, ele instigou demais a ponto que ele... Ou ele pegou a vibe errada, né? Ele se instigou O Lee não devia ter ficado instigado, né? Que foi com isso. E esqueceu, sei lá, os gatos, por exemplo, que ninguém viu. Ou não sei, sabe? Agora, esse negócio do Nove Quadros, que é uma... É do King isso daí, não é mentira não, porque o trabalho sim, trabalho não, o Tom King usa isso, né? Ele já tá usando isso agora em Hero in Crisis, ele usou no Omega Man, e assim, eu particularmente acho muito cansativo quando fica só pela mania, sabe? Quando é a mania pela mania. Não vou falar aqui de Watchmen, não vou perder meu tempo falando isso, porque em Watchmen é perfeito, ponto. Mas assim, quando fica mania pela mania, fica meio cansativo. Aqui no Seu Milagre não fica assim por causa do Geralt de novo, né? Porque o Geralt faz o negócio ficar muito dinâmico. Ele sabe aproveitar isso daí pra a história ficar bem fluida, bem dinâmica, o negócio caminha. Até aqueles quadros que é repetitivo, né? Que é só ele deitado no colo da barra no sofá, você vê movimento, né? E tem aquele das fúrias, que aqui dali é genial, aquela passagem ali, com elas esperando o nascimento do Jake. O Jazz falou no Twitter um tempo atrás que encontrou o Dave Gibbons numa convenção, num evento deles, e disse assim: preciso te pedir desculpa porque eu roubei seu grade de 9 quadros. Aí o Gibbons disse que deu risada e disse assim: mas eu roubei do Ditko também. Tá tudo certo. Então, assim, é um recurso narrativo estabelecido nos quadrinhos. É um caguete até narrativo do King, mas eu acho que o Jazz conseguiu subverter isso aí, tirado mais do mesmo que o King tem usado. Até certo ponto, esse grid dá pra gente uma noção de hermetismo, um desespero da coisa, assim, de repente pipoca esse Dark Side, isso, como as interferências também, que porra é isso, em que momento isso acontece, como se fosse a gente estivesse vendo uma TV também, a própria textura da pintura dele, do traço dele, dá essa aparência às vezes. Então, ele ajuda na narrativa, mas esse efeito é diluído depois, quando a gente pensa, pô, mas o King já fez isso em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, e tá fazendo agora de novo no Heroes in Crisis. Então, será que é um elemento mesmo? De novo, eu volto à questão da primeira edição. Ela é muito boa, ela solta muitas pontas, e aí a gente fica pensando, isso é um elemento mesmo ou foi uma coisa que tá lá só e eu tô pensando coisa demais disso aqui? Atrapalha um pouquinho, acho que me atrapalhou da primeira vez, e dessa segunda eu saí anotando algumas coisinhas que aconteciam com a edição, e tem coisa que tá lá na primeira que não foi resgatado mais, é apenas aquele momento ali. Enquanto isso, outros são bem simples, mas que são marcantes, tipo um sentimento de inadequação da Barda, né? Assim, eu sou grande demais. E isso é recorrente, né? Isso cala você, assim, na hora, tipo, pô, ela é linda, ela é gostosa, ela é forte, ela é segura, mas ela tem essa coisinha lá, assim, que no momento da história que o King resgata isso, ele pega você, assim, você para pra pensar no personagem, isso é bacana mesmo. Pois é, e assim, durante toda a série ele dá uma abordagem mais psicológica do Scott Free, né, Maurício? Focando no passado e principalmente nas torturas que ele sofreu lá em Apocalipse, né? Como a gente tava falando, a primeira edição também surpreende nisso, não é o Seu Milagre que a gente achou que ia ver, né? Não é o cara, o ponto alto da edição não é ele fugindo de uma armadilha ou correndo, explosões. É o que acontece com ele, que tá na cabeça dele, o que a gente acha que tá na cabeça dele. Um ponto bacana disso é que ele sempre foi um cara solar, né, pra cima, como vocês estavam falando. O colorido, a própria atitude dele. E nesse momento, nessa edição, ele tá com depressão, aparentemente, né, depressão, o que é isso. E não tem um fator específico na história, em momento nenhum vai ser dito, ou ele tá em depressão porque fulano morreu, porque o Oberon morreu, por exemplo. É uma sequência de coisas que foi que desencadeou isso, não importa. Em alguns momentos é trazido esse passado dele à tona, né? Ele, a rigor, ele seria o Jesus Cristo, mas ele vai ser criado no inferno. E lá ele passa por torturas e em algum momento ele também revela outros problemas. Quando ele fala pra Barda, né, da história de Natal deturpada da Vovó Bondade, um momento que ela demonstrou uma certa afeição por ele, uma meio que protegeu ele, e ele diz assim, você não gostava dela? Assim, ele não quer dizer, mas ele gosta, ele tem alguma afeição pela Vovó Bondade, uma síndrome de Estocolmo, quem sabe. E você vai vendo que ele, ao longo da história, apesar de todos os personagens serem um pouco cínicos até, você acha muito estranho como as coisas acontecem, ninguém se importa, ou a coisa é meio... Tudo grandioso é casual, as pequenas coisas são insignificantes, às vezes são muito, muito significantes, como a bandeja de vegetais que eles servem na visita do Oi, na visita do Darkseid, enfim, você não consegue entender bem o que é que tá acontecendo ali. E o Scott, apesar de estar aparentemente dessensibilizado pela depressão, por esse estado de espírito dele, muitas vezes ele é o único que se questiona, mas o que é isso aqui? E outro ponto bacana é a Barda, né? Como eu falei aqui, ela sempre foi uma mulher forte fisicamente, né? Mas ela nessa história também ela é forte emocionalmente. Ela que segura as pontas da relação dele. Tem um momento que ela chama ele na real e diz assim: você tá maluco? Você tentou se matar, agora a gente tá com o filho aqui. Tô me matando pra tentar fazer que isso dê certo. E bota o pé no chão. Ela é o pé no chão da história. Ela é quem tem o lado prático das coisas. Tipo assim, ela que lembra da necessidade de reforma no apartamento enquanto o Scott tá querendo invadir Apocalipse. Ela que lembra ele do engarrafamento que vai pegar, que usa a caixa materna como se fosse um celular, e muitas vezes, né, isso contrasta também com essa coisa fantástica do que é uma caixa materna, é só um celular na história. Os tubos de explosão também são só um meio de transporte que, por conta da guerra, tá abarrotado, estão atrasando muito os tubos de explosão. Inclusive, são os tubos de explosão mais silenciosos da história, né, porque nem o bebê dormindo no quarto do lado acorda quando o tubo de explosão aparece. É, o explosão não funciona não, é só um tubo. É, o Metal aparece com tudo destruindo no fundo, assim, e tudo mais. Barda, ó, o Metal aí, ela diz pra ele, manda um beijo pra ele, sei lá. Então é bacana essa parte desse estranhamento de tudo, e como os dois, né, o Scott e a Barda, são um casal bem real nesse aspecto, assim, um segura a ponta pro outro, um momento um recrimina o outro, mas dá um tapa na cara, né, como o Orion faz também. A Barda traduz isso assim, ele é o jeito dele, né, ele não sabe lidar com você tentando se matar, ele tá tentando te dar uma lição, e ela vai dar a mesma lição depois pra ele. Esse lado psicológico de gente, todo mundo ali é maluco, na verdade, e é a verdadeira escapada dele aí é dessa coisa na cabeça. Cara, eu ia complementar da Barda, que você deu um monte de característica pra ela, e a mais importante, assim, não a mais importante, mas a que chama mais atenção, que ela é a porradeira do casal, né, meu? É ela que soca todo mundo, né, meu? Porque o Senhor Milagre vai se meter numa briga lá, numa disputa, né, que ao invés dos batalhões brigarem, eles disputam um a um, né, ele com aquele canto, né, meu, que é todo, o cara é todo renascentista, né, ele tem aquele visual bufante, renascentista. Renascentista, você tá sendo elogioso, eu tava pensando, o cara parece um carnavalesco, assim, né, e ele... Peraí, parou pra pensar, hein. E ele dá um cacete no Senhor Milagre, porque o Senhor Milagre não é bom de porrada, né? Assim, ele dá uma sova nele, cara. O Senhor Milagre fica arrebentado, cara. E era pra ser o canto com a Barda, né? Só que isso, a Barda tava cuidando do Jacob, né? Isso, porque ela é a porradeira, né, meu? Ela é assim... Então, cara, eu acho muito legal. A dinâmica do casal é fantástica, cara, na história. Fantástica. A hora que ela também, depois de um tempo de segurar tanta bucha, assim, no meio do parquinho, ela fala do suicídio, da tentativa de suicídio dele, né? Suicídio é pesado de qualquer forma, mas para as pessoas envolvidas, assim, né, ela realmente joga na cara dele, assim, né? Então, eu acho legal, até assim, quando a história do suicídio, eu até tinha associado, assim, ele tá na antivida, então o suicídio foi uma tentativa de escapar disso, né? Como se fosse mais um truque dele. E na história não deixa bem claro isso, se é ou se não é. A princípio, vamos dizer que não seja. De repente some essa história do suicídio, né? Vai passando o tempo, né? Ele aparece até com outra fisionomia, mais barbudo e tal, tudo. E uma hora a Barda pega e joga na cara dele. Fala, o que você tava fazendo? Você tava tentando fugir de quem? De mim? Pô, isso daí, assim, é tocante, cara. Assim, é muito legal mesmo. É muito legal, assim, a hora que você... É um relacionamento gostoso de ler, porque é real, porque tem altos e baixos, tem bons momentos. Eles ficam envolvidos pelo trabalho. Pô, é muito legal, cara. Eu acho, gostei demais dessa parte aí da série. E tem uma coisa sobre, ainda sobre a grande Barda, e aqui eu vou fazer mais um elogio ao Mitch Gerald, né? A forma como ela desenha, né? Ela realmente é uma mulher gigantesca. Tem isso até tá no roteiro, né? Como ela se sente meio mal, né? Porque ela é uma pessoa muito grande, desproporcional, né? Perto das outras pessoas. Ela, assim, ela não é uma, sabe, não é um gigante, né? Mas ela é bem mais alta que a média da população, né? Mais alta e mais larga, né? Ela é uma mulher grande, mulher forte mesmo, né? Tem que ela sai na porrada com todo mundo, né? E vence, né? Ela é desproporcional. Tem aquela cena que quando ele anuncia, quando ela fala pra ele, né, que ela tá grávida, ele dá um abraço assim, te amo, né, por trás. Nossa, ele é muito pequenininho perto dela, cara. Ele quase sobe nas costas dela assim pra dar um abraço e não alcança, né? Então isso pra mim é mérito do Mitch Gerald, né? Porque nas outras encarnações, pelo menos do pouco que eu li, até mesmo do Gibi, ela não é tão... Essa ela é top, né? Se você pegar... Pronto, se você pegar o Liga da Justiça Sem Limites, ela é do mesmo tamanho dele, sabe? Tá ali naquele padrão, todo mundo igual, sabe? Igual a Mulher Maravilha, por exemplo. E aqui não. Aqui ela é grande, sabe? E isso a incomoda, né? Enquanto mulher, ela se sente mal, porque ela é muito mais alta. Senta ali numa cadeira, ela fica quase passando da cadeira. Então, ele consegue mostrar isso pra ela, né? Então, tem... cenas deles fazendo sexo, que ele usa muito bem, né? O grid de 9 quadros com o Scott Free amarrado na cama e tal, né? Que ele fala, cena de fuga, né? Foge agora e tal, né? E aí ele mostra, assim, ela não é aquele padrão de beleza que a gente vê normalmente no gibi, né? Ela não é a Mulher Maravilha toda gostosona, sabe? Com roupinha curta. Ela é uma mulher com qualquer outra. Então, esse é o do relacionamento que você falou, realmente é muito bom, porque é muito real, né? É o mais próximo que tem de real de um relacionamento, né? As conversas deles dois, como eles resolvem as coisas, isso ficou muito foda. Ele não tá só amarrado, né, Dão, na cama, ele tá crucificado, né, meu, assim, ele tá em pose de Cristo naquela cena, assim, né, dos 9 quadros, e é legal que, assim, aí de novo você vê o trabalho do Mitch Gerald, que ele tá, essas cenas, assim, vamos dizer assim, mais de relacionamento, elas são azuladas, né, e as cenas de combate, elas tendem mais pro tom vermelho, assim, gritante, assim, né? Acaba distorcendo até a cor do uniforme deles, né? Então, toda cena de intimidade ou de relacionamento, pode ver que ela tem um tom azul, assim, azulado, né? Como essa cena aí da cama, que é linda, cara. É muito linda. E as cenas de combate, elas são bem avermelhadas, assim, né? Elas têm uns tons avermelhados, assim, mesmo como se tivesse uma luz vermelha, assim, de ira, né? De sangue, né? Até mesmo, cara, a sarjeta, se você reparar, né? A divisão entre os quadrinhos, que é a sarjeta, você vê que quando é na Terra, assim, tudo, elas são brancas, né? Mas a hora que vai para Apocalipse, ela fica preta, cara. Né? Então são detalhezinhos assim que ele está colocando de forma gráfica, que aí assim é realmente assim o que o Alan Moore fala, né? Que tem certas histórias em quadrinhos que elas têm que ficar nos quadrinhos, cara, que a perfeição narrativa é o roteiro, são as palavras, mas também são a arte, né, cara? Então aí é fantástico a forma, como a mensagem é passada de forma gráfica, cara. Uma outra cena também que o Jets brilha é quando eles saem do tubo de explosão, que eles se beijam, né? Tipo assim, reacende uma fagulha entre eles. E a Barda tá com as pernas na cintura dele e ele tá carregando ela. E é engraçado que parece que é uma criança carregando um adulto. É mesmo. Da diferença de tamanho dele. Então, ao mesmo tempo que fica romântica a cena, por toda a tensão que tava rolando ali, eles estão indo pro campo de batalha. Ela tá indo pra revanche com o canto, na verdade, né? E aí sim, ela desce o cacete nele. Tem esse momento de delicadeza e ao mesmo tempo comédia, né? Mais uma vez, o trabalho dos caras juntos, assim, passa bem essa coisa do casal. Não é uma comédia romântica, não tem nada de comédia aí, mas é um momento tocante até. Besta, mas diz muito ali naquele momento. Cara, e o prazer que ela tem em bater naquele... O Light Ray, né? Lá o Magtron aqui no Brasil. Cara, ela tem um prazer em socar ele, cara. Porra, sensacional. O cara não sobra do lado dela, que ela dá uma tapão, um soco, alguma coisa, ela acerta ele, cara, e com gosto, assim, né? Pô, a Barda é realmente, assim, é um barato. Pra isso ter. A série chama Senhor Milagre, mas a Barda rouba, toda vez que ela aparece, ela rouba a cena, cara. Bom, uma coisa que, assim, permeia a série toda é a guerra, né, entre Apocalipse e Nova Gênese. Essa guerra que o Tom King mostrou, Dão, ela faz jus ao universo que o Kirby criou? Pai Celestial sendo morto, depois o Orion assumindo a alcunha e outras coisas que acontecem no decorrer da série. O que você acha desse pano de fundo da guerra da série? Assim, é quando o roteiro mais se solta, né? Porque realmente ele não esconde, né? Não é uma guerra figurativa, né? Não é uma guerra que tá no roteiro ali. Você sabe que está acontecendo uma guerra. Você está vendo a guerra. Então, o negócio é muito violento, sabe? E é aquela guerra clássica. Eles vão lá, brigam, aí tem aquela paradinha, descansa, reúne as tropas, volta pro cacete. Então, a guerra tá permeando todo o gibi, né? Isso é uma coisa que é constante, né? Nessas 12 edições, é essa guerra entre Apocalipse e Nova Gênesis. Então ele retrata muito bem Apocalipse, tudo aquele, o inferno que é, né? É literalmente o inferno, aquele fogaréu, aquela coisa bem bem Snyder, né? Aquele mundo de fagulha, de escuridão, de chuva, e aí o fogo comendo, e sabe, é cruel demais o negócio, é muita gente morrendo, é guerra mesmo. Essa guerra moderna que nós tivemos, tipo Guerra do Vietnã, né? Aquela guerra moedor de carne, sabe? Os caras estão matando gente, matando, matando, matando. E não para, cara. É uma violência gráfica muito grande. Aquela cena do... Primeira parada na guerra, né? Que é logo na segunda edição que ela começa, né? Que aí o Scott Free e a Barda estão no quarto e vão tomar banho. Que a graça do diálogo é eles não saberem como ligar o chuveiro, né? Ou saber onde é que liga, se o chuveiro ligou, se tomou banho. Não, eu tô limpo, né? E não sabe como. Cara, ele tá muito sujo, sabe? Ele tá escorrendo um negócio na cara dele, que é sangue lá dos bichos. Porra, é muito violento o negócio, muito nojento e não para. E aí nessa mesma edição tem todo o plano, né, que o Orion bolou. O Orion assume com o Pai Celestial, ele bola um plano e bota o Scott Free, a missão dele é matar a Vovó Bondade, né? Só que ele tem aquela toda relação maluca, né, que o Mauro já falou dele com a Vovó Bondade gosta muito dele, né, ela não esconde que ele é o preferido e tal, e ele fica assim meio receoso pra dar fim a ela, mas aí vem a Barda e, como o Reginaldo falou, né, ela mata a Vovó Bondade com gosto, cara, porque ela enche ela de porrada, ela pega aquele cajado dela. Em três quadros, ela estraçalha a Vovó Bondade na base da porrada, numa coisa assim, violência absurda. Então, essa parte da violência é puta merda, velho. E a revelação da Vovó Bondade, já que o Dão falou da Vovó Bondade, aquela revelação que ela faz, Regi, de quem é o verdadeiro filho do Darkseid? Então, ela faz duas revelações, né? Ela faz essa e ela fala que ela era o agente infiltrado do Pai Celestial, assim, né? Eu, cara, é assim, a Vovó Bondade, ele é um personagem, assim, chave, assim, pra história, porque é ela que educou tanto o Scott quanto a Barda, né? Na verdade, quem deu o nome de Scott Free foi ela, né? Pra ele. Que significa, né? Não é são e salvo que fala. Na verdade, é que você escapou. Scott Free quer dizer exatamente isso. Que você escapou ileso de alguma coisa, né? Normalmente relacionado com imposto, com uma dívida, mas também tá relacionado ao povo escocês mesmo. Por isso que é Scott Free, assim, né? Mas é o nome que ele... Que acabou virando uma gíria que, assim, identifica muito o personagem. Às vezes mais até do que Senhor Milagre, né? Porque ele faz milagre, sim, mas ele realmente... Ele escapa ileso de tudo, né? Então, a Vovó Bondade, cara, ela é chave na criação dos dois, né? Tem uma cena mais pra frente onde o Kalibak dá pra ele o espelho que a Vovó Bondade fazia eles se olharem, que era cada dano que ela fez neles. Então, e os dois estão estrupiados, com o cabelo faltando, queimado, com hematoma, com machucado, com um monte de coisa, cara, assim. Essa cena é foda. Essa cena desse espelho é muito foda. que você vê que ela destruiu os dois, né? Ela não é uma pessoa boa, não é. Ela, assim, na verdade, o Darkseid pouco se importou com o Scott quando ele foi adotado, né? Ele passou a educação para vovó Bondade e ela fez o que quis, né? Então, eu até acho que ela manipula ele, né? Essa história dela falar que existe um como é que chama a palavra? Não é... A profecia, isso, de que o filho do Darkseid é que seria responsável pela morte dele, né? Então ela fala que o Scott é o verdadeiro filho do Darkseid por ter sido criado em Apocalipse. Eu acho caô isso, cara, embora lá na frente a coisa possa até ter uma outra interpretação, cara, mas eu acho que é caô, assim, acho que é conversa fiada, assim, que ela só botou mais uma pilha errada pro Senhor Milagre, cara. Eu não confiei muito nisso, não. Foi a minha leitura, eu acho que cabe outra leitura também, dela realmente ser um agente infiltrado, mas não me pareceu isso, não, meu. Eu também fiquei na dúvida se essa informação de que ela é agente infiltrada é verdadeira. Não tem nenhuma comprovação depois no final da história ou ao decorrer da história. E concordo com o Reginaldo. Parece que em vários momentos ela tá manipulando ele ali. E consegue manipular muito mais ele até do que a Barda, né? Que não luta aí qualquer sentimento positivo por ela. É, porque você sabe, assim, que você vê que a vovó Bondade, ela usava essas migalhas, assim, de bondade com o Scott, ou assim, de salvar ele de alguma coisa, ou de contar uma historinha pra ele, ou de, realmente, assim, só pra ele, faz parte da tortura dela, né, bater e assoprar, assim, então você vê que, assim, eles sofreram demais, cara, na infância. Por isso até que eles formam uma família legal, assim, eu acho interessante isso, que eles até se esforçam para ser melhores nesse quesito, de como família, né, um cuidar do outro. Cara, eu acho isso bonito demais, cara, assim, né, você falar assim, ó, eu não tive isso na minha infância, então agora eu vou fazer questão de oferecer e de ter um lar estruturado. Eu acho lindo isso, cara, acho lindo, assim, acho que essa parte, assim, da terapia, cara, de você culpar seus pais de tudo deixa você isento de toda a responsabilidade, cara, e tudo que você faz de bem e de mal, cara, a responsabilidade é só sua mesmo, cara, né? Não adianta você põe a culpa nos outros, você não tem também como resolver, né? Quando o problema é dos outros, você não tem como resolver, né? E nesse caso, não, tanto o Senhor Milagre quanto a Barda decidiram, falaram, olha, nós sofremos demais na infância e nós não vamos mais ter isso, né? Nós vamos ser felizes agora e a família vai ser feliz. Então, cara, eu achei isso daí tocante na história, cara. Muito legal. E logo depois dessa participação, assim, marcante da Vovó Bondade, ela depois acaba reaparecendo no gibi, através de lembranças e tal, acontece, pra mim, o que eu acho que é talvez a melhor sequência de todo o gibi, que é o julgamento do Senhor Milagre, né? Porque quando acontece do Scott, ele acaba desobedecendo, né, o Orion, porque o Orion manda ele lá pra matar, mas ele desobedece, quem acaba matando é a Barda, e depois disso o Senhor Milagre acaba acusando o Orion de também estar infectado pela equação antivida, né, porque ele tá achando estranho o comportamento do Orion e acha que toda essa guerra tá muito esquisita e ele acha que o Darkseid já dominou tudo e o Orion é um agente do Darkseid. Tudo isso que acontece, depois que o Orion é acusado, ele acaba declarando o próprio Senhor Milagre um agente do Darkseid, e ele fala assim, ó, você tem duas opções, ou você vai ser executado, ou você vai ser julgado. E quem vai dar essa notícia lá pro Senhor Milagre é o Magtron, né, e ele tá bem tranquilo, assim, não, então eu quero julgamento. Tá, você, por ser um general, por ser um novo deus, você pode escolher onde vai ser o julgamento. Ah, eu quero que seja aqui em casa, eu tenho uma apresentação amanhã e eu vou receber um material aqui, eu quero estar aqui para poder receber esse material. Tipo, ele não tá nem aí, ele tá tratando como se fosse mais uma terça-feira, né? Fosse mais uma reunião de condomínio. Não, pode, vamos fazer aqui, pelo menos, para poder não me atrapalhar tanto, né? E, cara, quando chega o dia do julgamento e aparece lá o Orion com toda aquela pompa de Pai Celestial, junto com o Magtron, que tá quebrado, porque ali, como o Regi falou, a Barda já tinha dado um cacete nele, né? Então ele tá ali com a cara roxa e chega falando assim, ó, sentem-se, vamos começar. Aí eles antes compram, né, a bandeja de vegetais, aí, ó, a gente tem aqui uma bandeja de vegetal, aí bota lá. E eles sentam naquele sofazinho pequenininho, o Magtron fala, esse sofá é inadequado. E a Barda, ó, cala a boca. Cara, toda a sequência é surreal, que se você parar pra pensar, são alguns dos personagens mais poderosos da DC, estão assim, sentados numa sala de estar de um apartamento pequeno em Los Angeles, fazendo um julgamento. E o Senhor Milagre tá ali escutando, fala assim, não, agora eu vou comer uma cenoura. E pega lá, vai lá comer uma cenoura, molha lá no molho, come a cenoura e continua com o cara de paisagem só escutando o que o Orion tem pra falar. E pelas regras do julgamento, cabe ao Pai Celestial escolher o acusador, o defensor e o júri. E o Orion escolhe a si próprio para os quatro papéis, né? Então, reforça ainda mais aquela desconfiança que a gente estava tendo de que o Orion realmente estava sendo dominado pelo Darkseid ali. E todo o julgamento ele é feito num jogo de verdadeiro e falso. O Orion pergunta ou faz uma afirmação e o Scott Free responde apenas verdadeiro e falso. Tanto é que quando ele responde não sei, talvez, tal, o Orion repete a pergunta e fala que ele não pode ter dúvida, ele tem que ter certeza do que ele está respondendo. Ou é verdadeiro ou é falso. E a impressão que eu tive durante todo o julgamento é que o Orion manipulou desde o começo para ter um motivo para declarar o Senhor Milagre culpado. E aquela explosão que o Scott tem no final do julgamento mostra que o Orion conseguiu mexer com a cabeça dele. No começo eu pensei que era muito Tom King manipulando o leitor para a gente ficar com a impressão que o Orion é um babaca, né? Porque ele tá ali como você falou, né? Ah, um julgamento desse tamanho, faça aqui na sala da minha casa, sabe? O Scott Free tá muito, tipo, foda-se seu julgamento, sabe? Que diferença isso vai fazer a essa altura e tal? Então fica muito nisso, né? O Orion naquela coisa toda de seu país celestial e, tipo, os outros tão um pouco se fudendo porque ele é o pai celestial. O Scott Free não tá nem aí pra isso, né? Não, sabe? É indiferente pra ele. E mais na frente, né, vai ter aquela coisa, o Scott Free falando, ah, não sei o quê, meu irmão. Aí o Scott Free, não, o Orion, né? Ah, você é meu irmão. O Scott Free, não, a gente não é irmão. Nós não somos irmãos, né? Você não é meu irmão. Não é porra nenhuma, gente, né? Não tem parentesco. Então, tem toda essa rixa entre eles. Mas ficou muito nisso, né? Que, pô, o Orion é só um cuzão arrogante que se acha, sabe, pegou aqui o cargo maior da firma e agora virou, era um funcionário qualquer e pegou o cargo da firma, porque o pai era o dono e virou um babaca, né? É essa a impressão que fica. Tanto é que quando eles vão até Nova Gênese porque eles descobrem que o Pai Celestial morreu e que o Orion assumiu, todos eles, quando chegam com o Orion, todos eles se ajoelham ou se referem ao Orion como Pai Celestial. O único que chama ele de Orion e que não demonstra nenhum tipo de submissão é o Scott, né? Fala todo mundo, Pai Celestial e o Scott, Orion. E isso deixa o Orion puto da vida, né? E tem aquele negócio, né? Que você tem que fazer reverência, né? Abaixar a cabeça e tal. E aí a Barda puxa ele, né? Ele não quer se ajoelhar, a Barda vai lá, vai, baixa logo pra gente acabar com isso, né? Tipo, larga essa. Isso é bobagem do Orion, sabe? É muita mágoa acumulada, né? Muita, sei lá, parece que tem. É inveja, né? Inveja, uma raiva do irmão que não é irmão dele, né? É que a Barda é bem pragmática, né, meu? Assim, você vê que ela. Você podia falar, pô, uma mulher forte desse jeito, ela vai ser dura, ela não vai se curvar nada. Não, ela se curva e ainda puxa o Scott pra baixo também, assim. Então ela fala, é isso que eu tenho que fazer pra acabar rápido? Isso, vamos fazer, então. Ajoelha aí, tá acabado, meu, assim. Acho isso legal, assim, essa construção da personalidade deles, assim, né? sensacional demais, cara. E esse jogo de verdadeiro e falso é uma construção assim que você vai levando, né? Porque o Orion não é só o, vamos dizer assim, um brucutu, né? Ele é também, ele é um guerreiro, cara. Então ele não ia perder esse jogo, né, meu? Ele massacrou o Senhor Milagre, né, meu? Então só resta para ele soltar todo aquele sentimento e explodir, cara, né? Legal, sim. Foi o que eu falei, acho que a gente tinha falado isso em off, mas que essa primeira parte aí, ela, se você pensar, ler mês a mês, ela faz meio uma barriguinha, assim, né? Até a quarta edição, assim, mais ou menos. Até o Orion desaparecer, cara. Eu acho que ela dá uma cansada um pouco, né? Mas lendo agora de uma vez, você vê a construção, o andamento, para onde tá levando, acho sensacional, cara. É uma coisa interessante desse julgamento que se torna uma briga, né? Eu vou mais pelo lado do Dan, do Reginaldo mesmo. Acho que o Orion construiu, assim, encurralou o Scott. E o Scott cai. Nessa armadilha, o Scott cai. De perder a cabeça e de admitir uma porrada de coisa por raiva. E ao mesmo tempo, tudo aquilo que o Orion fala, você tentou se matar porque você tinha raiva, você deixou a raiva te consumir. Isso parece verdadeiro naquele momento. Num quadro de depressão, não sou nenhum psicólogo, longe disso, mas é condizente com a situação que o Scott tá ali naquele momento. Mas o Orion não estava preparado para a reação do Scott. O Scott explode, parte para cima dele, dá uma porrada nele, que o Orion cai no chão e um Deus cai no chão, o Pai Celestial cai no chão e diz assim: Jesus. É, a expressão que o Gerard desenha ali é impressionante, né? Ele fica, o Orion tá assustado, né? E ele levanta assustado, assim, meio em choque ainda, pega uma cenoura, passa no molho, engole e diz: só vai ser executado. Daqui a 3 dias, se apresente em Nova Gênesis, porque você vai morrer. Então, é uma, de novo, aquela coisa da sensação de estranhamento e tudo mais. Cai-se muito bem nessa parte final do julgamento, que o Scott deixa de tergiversar, né? De mais eu acho, eu não sei, não sei o quê. Ele só diz sim. Verdadeiro, né? Verdadeiro ou falso. Então, ele sempre diz verdadeiro, verdadeiro. E vai entrando na armadilha do Orion até que ele explode. E você fica chocado junto com o Orion, eu acho, assim, isso é muito bem transmitido nessa sequência, bicho. E o Orion ainda fala uma coisa assim que é óbvio, né? Falando assim, ó, num primeiro momento você até estranha, falando assim, pô, o cara vai se apresentar pra própria execução, aí o Orion fala, né, ó, não vai adiantar eu te levar preso porque você vai escapar. Se você quiser escapar, você vai. Então, você se apresenta, porque não faz diferença dele levar. Se o Scott não quisesse se apresentar pra ser executado, não ia ser levar ele preso que ia fazer diferença, né? É, ele sabia as consequências disso, né? Se tornar um renegado dos dois lados, de Apocalipse e de Nova Gênese. Bom, logo depois disso tem toda aquela sequência de despedida do Scott de Los Angeles, né? Porque até então a gente tá vendo ele indo pra ele vai se apresentar em Nova Gênese para ser executado. Então, ele tá se despedindo da vida dele na Terra. Aquilo dali foi para encher linguiça ou realmente foi filosofia que o Tom King quis colocar no gibi, ô Maurício? Na primeira leitura, eu achei que foi uma bela enrolada. Eu pensei que em alguns momentos ali você acha que é só para dizer: ah, Scott e a Barda estão no momento mundano deles ali, vamos contestar isso com a coisa fantástica da guerra. O inconcebível é uma coisa que foge ao que a gente pode mensurar, que é a briga entre Apocalipse e Nova Gênesis, e o que a gente pode mensurar, o que a gente vê no dia a dia, eles pegando um engarrafamento gigante, dizendo: porra, a gente não devia ter vindo por aqui, eu te disse que era pra ir por lá. De novo, uma sequência no engarrafamento que é muito bacana, que o Jets faz esse jogo de um quadro conversar com o outro. Eu acho que esse é o primeiro momento em que você começa a questionar tudo que você vai achando de elemento na história. O Scott para no parque depois que ele brinca lá com a Barda, erra, mas promete para ela conseguir a bonequinha lá da Mulher Maravilha. Ele usa outro jeito lá para se sair da situação. E ele começa a falar de Descartes, da questão do penso, logo sou, que é o Deus, né? O Deus é bom, então ele é a negação do mal. Se é bom, vem de Deus. Se você nega Deus, você nega a si mesmo. E a única certeza, então, seria a dúvida. Aí ele fala uma frase que é bacana, eu anotei aqui já traduzida, assim: tentamos nos encontrar, ver a nossa própria face, e aí encontramos a face de Deus. Ele joga de novo para aquela conversa, que tem duas vezes na primeira edição, né? O Oberon fala para ele, e tem também o menininho falando. E aí, quando você acha que ele vai entrar no assunto, vai te dar uma resposta, é o engarrafamento de novo, que eles estão presos, voltando. E aí eles desistem do engarrafamento. Pai, é um penhasco aquilo ali, um lugar mais alto assim de Los Angeles. Vem de novo a filosofia, né? Scott, eu queria vir aqui, é nosso último dia na Terra, eu queria ver uma coisa bacana, as estrelas iluminando toda a cidade, e aquela coisa meio idílica, né? E não dá pra ver porra nenhuma, a cidade é muito iluminada. Queria ter esse momento pra marcar essa saída da gente daqui, né? Aí a Barda, de novo, prática pra caramba, na força de uma simplicidade até, de uma praticidade, pé no chão. Assim, a gente tem o vale, isso tudo aqui embaixo que a gente tá vendo, a cidade e tudo mais. Scott olha pra ela de volta e diz assim: mas ninguém encontra o significado da vida no vale, é nas estrelas. Ou seja, o Scott tá sempre aí procurando um significado. E aí, como eu falei, eu acho que a primeira dica que a gente tem de que talvez nada disso tenha significado. É tudo a gente tentando achar o significado junto com o Scott, que tá nesse estado depressivo e que não sabe o que é que ele tá vendo à volta dele. E uma coisa que você falou, que aí já não é mais a filosofia, mas é umas pitadas de humor que o Tom King coloca na história, é ele cogitando usar um tubo de explosão para poder escapar do engarrafamento, e aí ele pergunta para a caixa materna, né? Não, o que que vai... Não, destruir a realidade... Não, mas entre destruir a realidade e pegar o engarrafamento, eu ainda tô pensando aqui o que que ia ser pior, né? Talvez vale a pena pegar esse texto aí, né? E outra coisa que eu não sei se vocês notaram, mas eu notei quando eu peguei para ler assim de uma vez, a maneira como tanto o Senhor Milagre quanto a Barda utilizam a caixa materna. É um smartphone. Eles estão o tempo todo olhando para a caixa materna e conversando com a caixa materna. Quando eles estão ali conversando no sofá, eles estão batendo papo ali, conversando, e a Barda olhando assim, como se estivesse olhando um smartphone, olhando o Twitter, olhando o Facebook. É muito legal isso. Eles dão Google também na caixa materna, né? Se for para tal lugar, onde é que está o trânsito menos pior... O atraso do tubo de explosão também, por conta da guerra. A caixa materna vai te dizer quanto é que vai demorar, como um ônibus. Que não deixa de ser um smartphone, não deixa de ser uma caixa materna pra gente, né? Que pois é, tenta resolver todos os nossos problemas ali. Eu acho que a grande sacada é essa. Ele pega todos esses elementos fantásticos, né? E traduzir para um mundo real da gente. A caixa materna é o ônibus, é o meio de transporte. O tubo de explosão é o meio de transporte. A caixa materna é um celular. O seu pai celestial, quando ele assume, depois que o Owen morre, é o trabalho dele. E ele chega a explicar isso. Tem uma hora no mercadinho que ele tá lá falando: não, a gente reveza. Lerna conversando com uma mulher no parquinho, ele fala assim: às vezes reveza, a Barda tá lá no trabalho, eu tô aqui, tipo home office, sabe? E ele tá mesmo se falando com a Barda pela caixa materna e dando dicas lá: não, faz assim, faz a fala. Mas eu não falei pra ele que é pra levar a falange dele por ali, que ele tá achando que é brincadeira. Você pode olhar pelo lado fantástico, mas é bem mundo real. Então, mas foi aí que a série me pegou, nessa coisa mudando, nessa coisa pé no chão real, né? Como a gente já falamos lá da parte de seu casal mais real, que a gente já leu, e nisso que você falou, né? Como ele bota toda essa coisa de toda essa mitologia gigantesca, né? De quarto mundo, que ele usa não só ficção científica, mas coisa de religião, falou de Descartes, né? Toda essa bagaça gigantesca que tem por trás disso, ele coloca isso no pé no chão, né? Então, tá tendo a guerra lá em Apocalipse, né? A gente tá vendo isso, né? Vai um, vai outro, né? Vai um, vai outro. Ele fica cuidando do Jake, né? O filho deles dois, né? Que se chama Jake... Se chama Jacob, na verdade, né? Que é o nome do Jack Kirby, né? E aí... Quando a Barda tá lá, ele fica cuidando do filho. Depois ele vai pra guerra e a Barda fica. Só que a gente só vê a visão dele, né? A gente só vê ele na terra cuidando do filho, só vê ele na guerra lutando, né? Então, e aí vai ter aquela invasão a Nova Genesis, que é uma que foi aí sim, dentro de, quando eu li a série mensalmente, né, ficava vendo, porra, essa cena mesmo que você falou, do garrafamento, de caralho, que enrolação da porra, a história não vai pra lugar nenhum, sabe, a história não anda, fica nessa conversa mole, mas aí quando chega nessa da invasão a Nova Genesis, isso fica genial, né? Porque ele vai o casal, né? Deixa o filho com o Flash, né? O Flash é uma espécie de... Uma espécie não, é a babá da criança, né? É o Stan Lee cuidando do Jack Kirby, né? Sempre chamando o Jacob por aliteração, né? O jovial Jacob e algumas coisas assim. É. O Jacob, que ele cria tudo. Eu só coloco as palavras nas criações dele. Isso ficou muito bom. Isso é véio. Muito legal. Quem cria é ele. Isso é foda, velho. Isso é o King sem ser sutil, né? Não vou. Se você não entendeu ainda, eu entendo agora, né? Assim como no comecinho também, o Funk fala, eles estão na limusine, né? Dizendo assim, pô, bicho, novos deuses é vendável. Mas o vendável quer matar o seu maior herói. O que, que a gente vai fazer? Tipo assim, ó, vou te botar no esparro aqui, mas em pé da marca, entendeu? Muita crítica ao que o Kirby acha que o Stan fez com ele, né? E fez mesmo, vamos ser honestos aqui. É, só que foi feito antes dele morrer, né? Não sei como seria se a série começasse hoje, né? Ele tá... Rapaz, isso foi, foi pesado também, porque terminei, eu li as duas últimas edições juntas e foi logo depois, na quarta-feira, depois da morte do Stan Lee. Em alguns momentos eu fiquei ofendido, tipo assim, porra, como é que fala isso, bicho? A gente tá aqui há dois dias, três dias falando do Stan como um cara foda, do bem, e agora ele tá criticando desse jeito. Foi curioso ler nesse momento essas críticas todas da invasão. É, então, aí nessa cena da invasão, que é mais uma que o Mitch Jarrett se sai, né? Porque ele bota, eles vão entrando nos canos, assim, vai se imprensando, e a página vai ficando menor também e tal, a forma como ele usa isso. E aí é interessante pra ver que eles estão lá se matando, né? Tem um bocado de armadilha pra chegar lá no local, eles lá brigando com um monstro marinho, sei lá mais o quê, uma briga desgraçada. E a gente na maior conversa de reformar a casa, né? Ah, vamos criar mais um quarto. Ah, mas já tem um quarto. Ah, cria um... Ah, mas já tem banheiro, não sei o quê. Pra no final ela só revelar que ela tá grávida, né? A coisa mais, sabe, mais pé no chão, mais besta possível. E ela fala, não, eu tô grávida. Aí ele dá um abraço nela. Isso ficou muito legal, cara. Cara, o que eu mais gosto dessa edição é a utilização dos discos do Senhor Milagre, né? Porque ele usa, cara, assim, de forma inusitada, né? Tem hora que ele lança que nem um frisbee afiado, tem hora que ele usa no pé e na mão pra se defender, tem hora que ele usa de tudo quanto é jeito. Né? Eu acho isso muito legal, cara. Uma coisa ou outra eu vi o Jack Kirby fazer nas histórias com o disco assim, mas eu nunca tinha visto essas aplicações assim, dele se defender com o pé e usar a mão também, um escudo na mão, um outro no pé, né? Um disco na mão, outro no pé. Eu achei isso muito legal, cara, muito legal, né? Porque aí sim casou muito bem, porque o diálogo é comum, né, um diálogo de casal falando de reforma da casa enquanto eles estão invadindo, assim, é uma armadilha atrás da outra, um combate atrás do outro, assim, né, tem uma hora que a Barda, ela segura, o teto tá descendo, igual aquelas armadilhas antigas, assim, pô, acho demais isso, cara, demais, muito legal. E a própria narrativa do Jarrett, né, bicho, que ele brinca ali com os personagens pulando de um quadro pro outro, escapando da armadilha de um quadro, indo diretamente pro outro, e lembra muito aquela cena, aquela página clássica do Cavaleiro da Lua, do Bill Sienkiewicz, que a página conta uma história toda, né, você tem que ver a página toda, não é só ler quadro a quadro. E quando você vê aquele terçado que eles fazem pela página, para aparecer de novo no topo da página seguinte, contrastando com essa coisa tão trivial do diálogo deles e aquela voz do computador repetitiva, né? Vocês não são autorizados a estar aqui, agora não sei o que vai te matar. Aí não mata, eles conseguem fugir daquilo, aí daqui a pouco vocês não estão autorizados a entrar aqui, agora o Orion vai te matar. Tá? Toda hora isso é muito... É nesse ponto que o Tom King brilha, sabe? Ele consegue fazer essas edições fechadas ou especiais, séries mais contidinhas, e ter pontos altos. E te... Como é que diz? Fala, você diz, puta que pariu, gostei disso. Maldito, tu tá me fazendo elogiar ele. É nesse ponto que ele brilha. E o pequeno Jacob Free, o Regi, você gostou da alegoria ali que o Tom King fez, junto com o que a gente, que o Dão falou um pouquinho, o Maurício também, que fez junto com o funk? Cara, eu gostei. Normalmente eu não gosto disso. Eu não acho legal ficar espizinhando, ficar cutucando, ficar vendo quase uma versão só da história, né? Embora durante muito tempo só tenha sido visto um outro lado, né? Hoje a gente até acaba pendendo mais pro lado do Kirby, mas o fato é, assim, acho que eu já até comentei em outros podcasts que eu acho que o trabalho da dupla Lee Kirby, para mim, é melhor do que qualquer trabalho dos dois separados, assim. Quando eles estão juntos, eu acho imbatível, cara, assim. Acho que os melhores trabalhos foi quando eram a dupla trabalhando junto. Como homenagem, eu acho legal demais, cara. Legal demais, assim, né? O nome do menininho e a dinâmica que ele traz pra família também, né? Até o funk, ele fica, deixa de ser só uma sátira e ele passa a ser carinhoso mesmo e gostar da criança. Eu gosto disso, cara. Eu acho legal, né? Eu acho legal a forma como a crítica passa a ser feita, que ela é uma crítica carinhosa, meu. Talvez, se o Stan Lee já tivesse morrido, não ia aparecer desse jeito, porque ia faltar coragem, porque o Stan Lee é o Stan Lee. Talvez, eu acho isso, não sei. Mas saiu na hora certa, o timing perfeito, assim. Então, pô, cara, pra... excelente, assim, né? Excelente. O menininho, assim, é bonitinho demais, né? É uma gracinha. Curioso que outras versões do que você vê o Orion e a Barda, desculpa, o Scott e a Barda terem um filho, né? A Barda me bateria depois dessa, cara, se eu falar, se, né, o ato falho dela com um filho com o Orion, né? Mas tomaria um cascudo com gosto, hein, meu? Porque gostaria de apanhar da Barda, viu, meu? Olha aí. Olha aí. Agora você tá reagindo confusão com o Scott também, cara. Né, e meu, assim... dirão as más línguas com o Superman também, né? Opa, é verdade. Verdade, é... lembrou bem mesmo, né? Que sacanagem. Que sacanagem gostosa, como diria o Duval, né? Então, cara, eu lembrei que, assim, por exemplo, no reino, o Reino da Manhã, o Scott e a Barda, eles têm uma filha, né? Chama Avia, né? Tem um filho. Mas eu acho, assim, como homenagem, tudo, achei legal demais, cara, né? E depois até aparece aí uma menininha na história que poderia corresponder a essa filha do casal lá do Reino da Manhã. Mas, pô, achei sensacional, cara, darem o nome de Jacob pra criança. E tem outra coisa aí, Reginaldo, que eu tava pensando depois, que se o Morris, né, que gosta dessas coisas, de pegar essas partes que são meio que proibidas no mercado, né, personagem tendo filho, como o Batman, né, ele foi lá resgatar o Damian, e agora o Batman tem um filho, que é coisa pra matar a indústria, né, e aí se ele voltou agora, né, ele tá escrevendo o Lanterna Verde na mensal, se ele... sei lá, o Morris ou qualquer outro, né? O próprio até o Tom King, né? Bater o tino e pegar esse Jacob, assim, ele tem muito potencial pra virar uma espécie de Franklin Richard, né? Da DC, né? Ser o personagem mais poderoso da DC, né? Porque ele é filho do Pai Celestial, né? Que é o Senhor Milagre. É neto do Darkseid, né? É a primeira criança que nasceu dos dois mundos, né? Ele é a união, né? De Apocalipse com Nova Gênesis, né? Então ele tem todo esse peso por trás dele. E que se os caras resolverem colocar na continuidade da DC, ele tem tudo pra ser, sabe, pau a pau ali com o Super-Homem. Cara, imagina que se o cordão umbilical já era difícil de cortar, imagina a criança na hora que ficar fortinha, né, meu? Como vai ser, cara, né? Isso ficou muito bom do cordão umbilical, velho. Puta foda, que pariu, velho. Muito foda mesmo. Como falou, né, toda aquela sequência das fúrias, porque é engraçado isso, acho que foi o Maurício que falou mais cedo, é engraçado que a gente, quando pensa nas fúrias, a gente pensa em vilãs, só que a Barda foi criada junto com elas, então elas são amigas da Barda, são praticamente, talvez, as únicas amigas que a Barda tenha, E é natural, você, a mulher vai ter o primeiro filho, as amigas estarem em volta. Então, é uma situação inusitada você ver as Fúrias junto com o Scott numa sala de espera de um hospital. E uma delas, né, que é a irmã do Dessad, tem uma faca lá, falou assim, ó, eu vou lhe emprestar, mas eu quero de volta porque eu vou te matar com ela. Porra! E ainda tem isso, durante a guerra deles, né? Agora, assim, a gente tem que chamar elas, minhas amigas vão me matar se eu não chamar elas pra estarem presentes nesse momento. É bem feminino isso mesmo. Ah, e o Scott leva tudo na boa, né, meu? Pra ele tá bom tudo. Elas estão lá na recepção, tal, aí você olha, é uma de cabelo verde, a outra com chicote, pô, é uma mais esquisita que a outra, né? Pra ele tá tudo bem, né, meu? Ah, tão lá, tudo bem e tal, vou pegar gelo pra Barda, cara. E tem também o negócio do nome, né? Os nomes que ele fica sugerindo pra ela, né? É cada nome muito massa. É o nome, né, cara? E até agora a gente não falou que o Scott, ele usa, quando ele não tá com a roupa do Senhor Milagre, ele usa só camiseta tipo Sheldon, assim, né, meu? Ele usa do Flash, ele só não usa do Batman, né? Ele não gosta muito do Batman, né? Assim. Pois é, ele fica puto quando vê que o Jacob adora o Batman, né? Que ele fala, um funk deixou um boneco aqui no berço, não pode deixar, mas ele adora o Batman. E aí vai a festa de aniversário, é a festa do tema do Batman. Ele diz em um momento que está cientificamente comprovado que o Batman mata bebês. Não duvido não, hein, meu? Ou deixa crescer um pouquinho, assim, pra virar Robin, né, e matar. Só falta uma fralda verde no Jacob. E tá muito certo, viu, meu? Tem que matar mesmo essa criançada. Tem criançada demais junto com o Batman. Olha aí o Regi trazendo de volta todo o seu amor pelas crianças. Bom, Regi, fala daquela edição do que os termos de paz são negociados, que aquilo dali é sensacional. Eles sentados lá num salão em Apocalipse, a mesa é segura por escravos, né? Aquilo tudo é muito surreal. Então, cara, eu acho isso demais, cara, na série, demais. Porque o que acontece? A gente viu durante muito tempo Apocalipse, assim, vai, o Quarto Mundo, aquelas cenas épicas do Kib, assim, né, o Ragnarok, né, o confronto dos deuses, e o que eles pegam? Eles pegam e colocam, assim, o dia-a-dia, seja o dia-a-dia do combate, seja o dia-a-dia, né, aquele acordo de paz, assim, é super estranho, cara, é super estranho. A mesa que você falou, né, Marcos? E aí, uma hora que eles vão pro banheiro, cara, que é um fosso, e assim, que é a coisa mais... mulher não deve saber, mas homem dá aquela cuspidinha assim, né, meu, em banheiro. É verdade. É padrão fazer isso, né, meu? Todo homem faz. Todo homem faz isso, meu. Peço desculpa pra estragar a impressão das mulheres, né, meu? Menos o vampiro lá que brilha, acho que ele não daria aquela cuspidinha. Mas o resto, todo homem dá uma a cuspidinha padrão em banheiro, assim, né, meu? E aí isso é muito legal, né, meu? Porque você fala, pô, mas o que tá acontecendo? Que quadro é esse que não tô entendendo e tal? Aí cai num cara lá embaixo do fosso, cara, cai na cabeça. Não, pô, fora aquele diálogo do canto com o Senhor Milagre, que é sensacional, todas as vezes que eles vão pra lá, né? Sim, sim, sim, que ele quer impressionar o filho de Deus, né, meu? É um barato, assim, é isso que eu tô falando. Ou eu adoro o Kalibak, cara, adoro o visual dele ser, né, pesadão, grandão, e ele tem, cara, é um barato, é coisa do Kirby mesmo, né, meu, assim, dele ser aquele... aquela truculência, cara, e ele tem aquele pé de periquito, né, meu, assim, os pés do Noturno, assim, com os dedinhos, assim, pô, adoro, aí ele pega e põe um óculos, assim, de leitura mesmo, assim. Isso é sensacional, cara. Cara, eu acho demais, e aí eles estão negociando absurdos, assim, né, meu, que os termos de paz, em qualquer guerra, deve ser absurdo, cara, porque você tá negociando vidas, né, meu? Assim, você tá negociando vidas, negociando território, negociando onde as pessoas moravam, tanta coisa assim de valor, né, meu? Ou melhor, de valor incomensurável, né, meu? Que assim, que é muito interessante, meu, assim, muito interessante, né? E aí essa a edição inteira é maravilhosa, maravilhosa, porque enquanto isso o Scott e a Barda, eles foram criados nesse lugar, então eles parece que eles também têm uma certa afinidade, assim, né? Eles nadam naquele poço de lava, né? Ela tá tomando aquele vinho de osso. Essa lupa, né, meu, que antes a gente via o Quarto Mundo como uma coisa grandiosa e épica, e agora você tá dentro do banheiro de Apocólipse, né? Então isso para mim, assim, é uma faceta que eu não esperava para ver, né? O que eu vi, eu adorei. Foi o que, vamos dizer, foi o que eu mais gostei na série, cara, isso daí, essa parte aí do Quarto Mundo você perder um pouco do glamour, assim, e ao mesmo tempo ficar interessantíssimo, meu. Uma coisa interessante é que sempre que aparece Apocalipse, é uma crueldade intrínseca nas coisas, né? Tipo, como o Marcos falou, a mesa não é uma mesa só. A mesa tem escravos embaixo segurando, e são novos deuses que estão ali. Como na cena com a Vovó Bondade, eles estão comendo o pudim lá que ela fez, a geleia, não sei o que é aquilo, e aquela geleia royal, né, verde. E tem um novo deus ali do lado morrendo de fome. E ela diz, ah, eu me divirto em ver eles morrendo de inanição. E ele continua comendo lá a zorra da geleia dele, como se nada tivesse acontecido. Ele reconhece o cara, ele sabe que é um cara do lado dele, mas segue. De novo, esse poço que eles estão fazendo xixi também, bicho. Eles estão mijando em alguém lá embaixo. Tem gente lá embaixo. Só que aí, depois de tudo isso, quando você acha que os termos do estão se encaminhando bem, né, para os termos de paz e tal, Kalibak vem com a notícia de que o Darkseid não quer, não vai aceitar mais nada daquilo, mas que caso ele entregue o Jacob para ser criado pelo Darkseid, né, que seria o primeiro neto lá do Darkseid, ele não só se rende, como entrega a equação antivida, né, sem nenhuma outra exigência. E finalmente, depois de 10, 11 edições, é que a gente consegue ver o Darkseid no gibi, né. Cara, e ele tá, assim, grandioso, né, meu? Assim, ele é um monstrão, assim, fala pouco, só a presença dele é assustadora. Não sei se ele tava de perna aberta com aquela mini saia, né, meu? Porque ele é assustador, né, meu? Assim, o Darkseid, né, que aparece, assim, entre os quadros, cara. Porque, e ao mesmo tempo, de novo, acontece a mesma coisa. Você nunca ia imaginar que o Darkseid ia pegar um legumezinho lá, uma cenourinha e pôr no molho, assim, e comer, cara, que isso daí é, assim, já virou antológico, assim, acho um barato, cara, né? Mas o que eu acho mais interessante é que, assim, o Scott agora, ele tá na posição de pai celestial e ele tá tendo que fazer a mesma escolha que o pai dele fez, né? Que é entregar o próprio filho em nome da paz, né, meu? Então, cara, isso é muito legal, né? Se ele tinha algum conflito aí na cabeça, nessa, né, essa angústia que tenha gerado essa depressão, vamos dizer assim, ele tá tendo que, de forma radical, a mais radical possível, ter que tratar disso, né, meu? Porque agora ele tá na outra, ele tá do outro lado, né? Ele tá na função do pai dele, né? Entrego o filho, não entrego, o que que eu faço? Eu acho essa construção, assim, muito legal, cara, pra história. E ele ainda tem que convencer a Barda, né? Porque aparentemente ele toma a decisão logo, pesa as consequências, ele toma a decisão, mas ele tem que convencer a Barda ainda. E a Barda tem um momento que ela dá a real pra ele também, diz assim, você tá falando de entregar nosso filho, bicho. Que porra é essa? Aí ele vai atrás de conselhos e ele vai conversar com o cara da lojinha, onde ele compra as bandejas de vegetais, e o cara vai falar pra ele, faça uma fórmula, o que é que vai ser mais importante pra você? É salvar a humanidade ou salvar o seu filho? E ele vai por esse lado da frieza também. Ah, ele dá um conselho, né, Maurício, melhor que o da fonte, né, meu? Porque a fonte... precisava de interpretação, tudo. Aí ele pergunta para um estranho, cara. E o estranho dá para ele dá uma resposta para ele super sensata, cara. Assim, muito sensata, cara. Mas o melhor para mim ainda é o Darkseid do Mitch Gerald, cara, porque ele é gigantesco, né? Porque tá acostumado a ver aquele Darkseid do Super Amigo, né? Que é do mesmo tamanho do Super-Homem. E esse aí não, ele é gigantesco. E a presença dele impõe, né? É imponente, era o que eu ia falar, é imponente. Cara, e dá medo, né? Quando ele aparece na edição, já na capa você diz, agora não tem mais pra onde ir, né? A parte dele comer lá a cenourinha dá uma quebrada, mas você fica com medo. O que ele vai fazer, né? E ele não fala nada, né? Ele não abre a boca. Quem fala é sempre o Dessaade, fala por ele, né? Mas ele não diz um A, nada. Ele fica só ali e tal. E quando ele arranca o olho, puta que pariu. Que é outra solução foda, né? Porque ele fala, ó, a equação antivida. Não tem como ele entregar a equação antivida, né? Ele sabe o que é a equação antivida, né? Como ele desaprender a equação antivida? Só se ele morrer, ou se fosse uma lobotomia, né? O que você não pode fazer, o que ele não pode fazer é pôr em prática, né? Porque ele arranca o olho, né? Os raios ômega dele saem do olho, ele arranca o olho e entrega. Ó, tá aqui, ó, não tem como botar em prática, né? Eu tenho a arma e você tem a munição agora, né? Então, estamos kids. Isso aí foi muito foda. Isso aí foi que, agora sim, a série podia acabar nessa edição aí. E o jeito que a Barda pega e esmaga o olho me lembrou muito em Kill Bill 2, quando a noiva, né, a Beatrix Kiddo, pisa no olho daquela rival dela, né? Aquele ódio que ele pega assim, fala assim, ó, olha pra isso aqui era assim, ó, o que eu faço. Aquilo é impressionante, todo o clima que tanto Tom King como Mitch Gerard coloca ali é sensacional. Mas vamos nos encaminhando para o final. Maurício, o que foi aquele final da 11ª edição e toda a última edição da série, com aquele painel maravilhoso ali, logo depois da aparição do Metron? Rapaz, duas palavras, não sei. Aquilo é uma eu dou uma duas abertura. Também, cara. Eu também não sei. Aliás, foi três aí, né, meu? Aquilo é uma abertura, uma quebra da própria narrativa, como você falou, e de tudo que a gente vinha entendendo até ali. De novo, volta ao questionamento. Aquilo é realidade? Aquilo é uma fantasia dele? Eu cheguei a pensar, será que ele tá delirando isso tudo enquanto tá morrendo lá desde o primeiro quadro da história? Enfim, e de novo, será que eu tô procurando significado demais nas coisas? E é o momento que eu entendo que ele situa esse Senhor Milagre aí. Ele não é... Ele é o pós, quer dizer, original, né? Porque quando ele mostra na festa dele lá, quando o Jacob vai nascer, ou tá recém-nascido, aparece o Besouro, o Gladiador, então você... Na festinha de um ano, né, do Jacob. E aí ele enche a cara e ele ganha um Vale Knight, né, da Barda, enche a cara, chega bêbado, e dizendo que quer combater o crime, só precisava de uma cor, mas ele já tem muita cor no uniforme. E depois você joga pra frente e o Metron aparece e diz pra ele assim, olha, você não tá vivendo onde você devia viver. E o que a gente vê é o 952 ali, o Renascimento, enfim, pós-reboot. É, porque a figura dos novos deuses que aparecem ali são os novos deuses dos 952, né? Que aparece o Orion, aparece aquela figura do Pai Celestial, né? A Barda com uma armadura e sem capa e tudo mais. E aí, ele chocado com essa revelação, depois de matar Darkseid, depois de salvar o filho, depois de ser espancado, ele e a Barda sendo espancados pelo Darkseid, depois disso tudo, ele vê a face de Deus, porque o Metron diz, né? Olha, agora você vai ver a face de Deus, você vai ver o que é real, o que não é, e o que não é, o que é, e você fica maluco junto. E aí, ele calmamente olha para aquilo tudo, pega um pedacinho de cenoura, passa no molho, come e acaba a penúltima edição, bicho. De novo, para mim é mais uma deixa de dizer assim, olha, não tem significado. Você tá tentando racionalizar as coisas que acontecem. Aconteceu um reboot. Viva com isso. E aí na 11ª, ou na 12ª, vem uma sacada genial já na capa, né? Olha a capa da primeira edição, que é ele cheio de ferros com aquela cortina no fundo. E nessa capa, a Barda tá do lado dele, eles estão livres, de mãos dadas, e vitoriosos, né? Felizes com as flores caindo. Tipo assim, aqui é o final mesmo, galera. E parece que vai. Promete um final feliz, né? Não, era isso que eu ia falar. O final é final feliz, né? Acaba bem, eles conversando, ela tá grávida de novo, né? Agora de uma menina. E pronto, tamo bem, felizes. E sabe, o que aconteceu, o que não aconteceu, fica por isso mesmo. E tchau, até a próxima. E a gente tem logo no comecinho da última edição, a gente vê vários personagens da DC ali, alguns eu consegui identificar, outros eu não consegui. Tem o Jim Lee, o Dan Didio. Na plateia do show deles, tem mais uma galera. O próprio Tom King, né? E o Mitch Gerrard, tem. Estão ali no. Então, tem todos, cara. Tem todos, sim. Tem um pessoal que parece que fez um. Que tem um podcast também. Aparece, né? Ele desenhou a gente lá, deixa eu ver aqui, peraí. Não foi dessa vez, viu? Se fosse pra desenhar, eu queria ser desenhando apanhando da Barda, viu, meu? Assim, Olha. Não é, meu? Ou no banheiro de Apocalipse. Uma das. Pô, aí sim. Eu ia querer fazer. O problema é você tá dando um barrão naquele fosso ali e tropeçar, né, pra trás, aí lascou. Não, Apocalipse não dá pra cagar, Marcos, você tem que cagar em casa, cara. Em Apocalipse, cara, você não abaixa as calças, cara, de jeito nenhum. É tipo banheiro de rodoviária, né? Não, você não faz isso de jeito nenhum. E se a descarga foi igual ao chuveiro, você não sabe se limpou a bunda? Não, cara, Apocalipse, cara, é um zíper com muito cuidado que você abre, o resto você não faz mais nada lá, meu. Essa última edição aí, cara, ela é um epílogo, cara. O que tinha que acontecer, aconteceu até a 11ª. A última edição é despedida, é Manuel Carlos, cara, fim de novela. É bonito, é legal, eu acho legal, eu também acho um final feliz, cara. Eu acho que, assim, não tem mesmo que achar muita interpretação. Eu acho que, se você for falar alguma coisa, a visão que eu tive é de um processo de superação, de depressão do Senhor Milagre. Eu acho isso daí, assim, né? Ele foi... Porque realmente acontece, ele tenta o suicídio e vai caminhando para superar isso sem... Quando você está tentando vencer a depressão, não é que os outros problemas acabam, eles continuam aparecendo e aí você tem que trabalhar em cima deles também, que isso até é uma forma de você resolver problema, não é uma forma de você se deprimir, é muito pelo contrário, é uma forma de você sair da depressão, né? Então, eu acho que é isso daí, né? Eu acho que é isso daí, acho que ele também dá um significado. Uma das poucas coisas aí que eu acho que eu compreendi foi aquela questão da face de Deus, né? Eu acho que ele viu a face de Deus nos filhos, ele encontrou o lugar dele, o encaixe dele aí em tudo, né? Eu vou ser o pai dessas crianças, eu vou ser o marido, e eu vou ser isso, é isso daqui que eu sou. Eu achei bem legal, assim, cara, bem legal mesmo. Cabe outras interpretações, que cada um que leu pode interpretar de um jeito, né? Cara, eu achei bonito demais, achei legal, achei redondo, assim, sabe? Capa, arte, roteiro, a condução da história, não se repetiu, né? Não foi irreverente demais com o Quarto Mundo. Puta, achei lindo, cara. Achei, olha, arrisco dizer que foi a melhor coisa que eu li esse ano, cara. Eu acho muito bacana, assim, tem um momento fantasma dos natais passados, né? Ele encara literalmente os fantasmas dele, todo mundo que morreu nesse processo aí. Ele conta a Vovó Bondade, que é uma coisa bacana, assim, porra, você botou o espelho que eu te dei no banheiro? Assim, eu gosto de ver. Outra coisa legal, ela fala pra ele, né, de novo parece que ela tá tentando manipulá-lo, diz assim, você tá maluco, isso aqui, nada disso aqui é real. E ele dá bola pra frente, não liga, logo depois ele encontra o forrageador que diz, não, você não é maluco não, mas você morreu, você tá no inferno. O Orion já diz que ele é um covarde, ele tá no céu, na verdade. O Pai Celestial fala de vergonha, depois tenta ser meio paternalista com ele, diz assim, eu te perdoo e estou orgulhoso de você, e ele dá um pau na cara do Pai Celestial, dá as costas pra ele, e o Pai Celestial diz, volte, eu sou seu pai, eu sou seu Deus, e ele dá as costas pra esse pai, pra esse Deus. Depois ele encontra até o Oberon, né? Que é uma coisa bacana, a gente vê no túmulo do Oberon, lá pela segunda edição, o sobrenome dele é Kurtzberg, que é o sobrenome do Kirby. E eu acredito verdade. Assim. Assim como o Frank Flashman é o Stan, acho que o Oberon, nesses dois momentos que ele aparece, ele é um pouco Kirby falando com ele ali. É o verdadeiro pai naquele momento, é a verdadeira figura paterna. E é o cara que diz, vai viver tua vida, bicho. E ele consegue racionalizar naquele momento ali. Acho que é onde ele tem a epifania, depois ele senta no sofá com a Barda ali e entende isso pra ele, né? O Oberon fala pra ele, nada disso faz sentido. Essas crises, essas continuidades, essas incoerências, essas coisas todas do mundo de super-herói. Você acha que isso é mais real do que sua vida com sua esposa e seu filho? Fala sério. E aí que ele cai em si, né? Ele chora. Pela primeira vez ele demonstra uma emoção. Quer dizer, ele fica feliz com o nascimento do filho e tudo mais, mas é um momento, é o dia que a catarse dele na história é nesse momento aí que ele chora e ele volta outro, conversando com a Barda e a Barda lá mexendo na caixa materna dela, da Nokia. E a gente tem aquele diálogo cheio de seguinte... Rapaz, só pode ser, porque pra doer há tanto tempo, ia ter aquele diálogo cheio de significado e bem simples, né? Ele fala assim, eu esqueci o que ia dizer. Enfim, bola pra frente. Darkseid é, ele... É, Darkseid é, mas a gente também é. Achei isso muito bacana. Assim que eu terminei de ler, eu fiquei puto. Eu falei, porra, tomar no cu, o cara não explicou nada o que é a equação antivida. Porque aparecem aquelas interferências... Aí você volta pro começo para ver assim, nessa última as interferências se limitam aos que estão mortos que aparecem para ele. O resto todo tá bem real, bem coeso. Então, o que é que significa aquelas interferências? É em momentos que não são reais e não faz sentido. Por isso que eu digo assim, eu acredito que naquela primeira conversa dele lá, o King tá dando a dica que nada faz sentido, tudo vai ter o sentido que você quiser ter. E... é de deixar meio puto mesmo, se você tava esperando um ótimo em que tudo vai ser amarrado no final e que você vai ver finalmente as engrenagens que você não viu nas últimas 11 edições. Mas eu gostei, concordo com o Reginaldo, uma puta homenagem ao trabalho do Kirby de uma forma que a gente não esperava, mas que agrada. Agrada, e de novo é o King no forte dele. Uma história fechadinha, amarrada, que ele não precisa necessariamente dar continuidade, ele pode dar o tom, a visão dele. E se vai ser cânone, aí é um trabalho para a posteridade. Dito isso, acho que a gente conseguiu puxar toda a maxissérie e falar de todo, tentar falar de todo o significado dela, do que a gente entendeu e até do que a gente não entendeu. Então só nos resta ir para as nossas indicações. Bom, vamos começar com as nossas indicações. Eu quero começar... Primeiro, eu queria falar assim, eu queria que vocês indicassem ou alguma coisa relacionada ao Kirby, ou ao Tom King, ou ainda ao Senhor Milagre. Então, deixa eu começar, vou dar uma roubada, porque eu não tenho muita coisa do King para indicar, porque eu acabei não lendo muito dos trabalhos dele, tá tudo aqui na minha pilha para ler, um dia eu leio e talvez fale sobre eles. Então eu queria indicar uma participação do Senhor Milagre, que é na Liga da Justiça Internacional, do Giffen e do Demates, né, com os desenhos do Maguire. Talvez tenha sido a primeira experiência com o personagem da maioria dos leitores de hoje em dia, seja com... tenha sido com esse, com essa abordagem do personagem, então é por isso que a gente sempre quer ver ele numa abordagem mais bem-humorada, mais solar e tal. A DC lançou no ano passado, ou no início desse ano, um ônibus, o primeiro ônibus das primeiras edições da Liga da Justiça Internacional. A Eagle Moss lançou também os dois primeiros, dois volumes da coleção de graphic novels da DC com histórias da Liga da Justiça. E espero que isso saia com mais regularidade por aqui, que são histórias muito legais e muito divertidas. Vai para tua indicação, Maurício. Cara, eu vou indicar uma coisa aqui do Kirby, que é um cara que a gente, a princípio, quando a gente ouve tanto falar dele, quando a gente vai ver, pô, mas o traço dele é feio, não é bonito, não é bem acabadinho. Mas o cara tem uma força no traço que talvez, depois de alguns anos, quando você voltar para ver o trabalho dele, você vai entender. Você conhecer um pouco de quadrinhos, enfim. Que é esse trabalho dele que saiu agora aqui no Brasil, eu acho que pela primeira vez, né, na íntegra, que é o Etrigan, o Demônio, em dois volumes pela Panini. Que, como eu falei no começo, surpreende a qualidade da narrativa dele e como ela não tem aquela coisa truncada do Stan, da Marvel verborrágica do começo. É muito bacana e surpreende, e a história flui. Você não vai achar mais a arte dele feia, pelo contrário, você vai entender de onde muita coisa dos quadrinhos que você lê vieram. É de lá. Legal, a gente falou um bocado do Etrigan, né, no Sete Jagunços que a gente fez sobre o personagem, e como a gente falou lá, nem era, e o Regi falou aqui também, nem era não era uma coisa que o Kirby queria, né, foi meio que uma imposição e acabou sendo todo esse sucesso e ele acabou fazendo bem feito, né. Regi, vai pra tua indicação. Olha, eu vou indicar o Quarto Mundo, mas o Quarto Mundo escrito pelo Byrne, escrito e desenhado pelo Byrne, porque, cara, eu gosto demais disso daí, tá? Eu acho que você acha, até saiu algumas edições em sebo, você deve achar edições nacionais aqui, né? Mas vale a pena você ir atrás, porque eu vejo muita gente, quando fala de Quarto Mundo e tal, eles costumam falar mais dessa série do Byrne do que do Quarto Mundo do Kirby, né? Por quê? Porque é uma leitura mais atual, mais recente pra gente, é uma arte, por mais heresia que isso possa parecer, eu acho que o Byrne estruturou um pouquinho melhor esses conceitos do Quarto Mundo. A gente já falou disso, né, que talvez o Byrne precisasse de um editor ou de um trabalho conjunto, né, o Kirby, né, precisasse talvez disso para desenvolver melhor. Não que eu adoro o Quarto Mundo, mas eu acho, olha, eu revi esses dias pro podcast, cara, e como é legal isso, cara, porque ele pega, ele faz ao mesmo tempo que ele faz um apanhado do passado, então ele conta a origem do Darkseid, por exemplo, ele conta a origem do Pai Celestial, né, ele também vem trazendo conceitos novos, assim, o andamento da guerra entre Apocalipse e Nova Gênesis, ele até funde os dois planetas num só, né, então ele vai misturando o passado com o presente, assim, e eu acho, olha, muito legal, cara, eu acho que é uma, assim, é uma homenagem pro Kirby, né, eu acho legal de ler, eu acho mais atual do que o Quarto Mundo, que eu acho realmente, assim, eu acho lindo, acho legal, mas eu acho que para um leitor novo assusta um pouco, cara, né, então eu acho que é um Kirby para millennials, né, meu? Mais acessível. Isso aí, isso daí. Mais acessível, exatamente. E por último, mas não menos importante, Dão, vai para suas indicações. Não, a minha é só uma que eu roubei, Reginaldo, ele me lembrou bem, que é a Sandman Especial, que saiu recentemente aí nessa comemoração de 100 anos do Kirby. Eu não sei se vai ser publicado aqui, não sei, porque como saiu é one shot, né, como é todas aquelas que você falou no começo, não sei como se a Panini vai publicar, onde encaixaria e tal, mas ela é uma revista de umas 40 e poucas páginas, porque ela tem duas histórias. Uma é escrita pelo Steve Orlando e desenhada pelo grande Rick Leonardi. Essa é ruim que dói, porque, porra, o Steve Orlando, ele realmente é um escritor medíocre, sabe? Toda aquela empolgação que chegou a fazer em cima dele por causa do Meia-Noite, né? Ali dos 952, terminou se mostrando um fracasso, né? Depois disso, cara, foi só ladeira abaixo, né? O Supergirl dele é ruim, a Lei da Justiça dele é ruim, tudo que o cara fez, sabe? É uma porcaria atrás de porcaria. Aquele arco que ele fez lá no Batman. Puta merda, que negócio. É tenebroso, sabe? O negócio é ridículo. E aqui não foi diferente. Ele fala uma historinha bem meia boca, sabe? Uma coisa bem, bem fraca. Lembrando que é o cinema original, né? Que o Kirby fez na DC. Na primeira passagem dele pela DC, ali nos anos 40. Então, não é o cinema do Neil Gaiman. Mas eu tô indicando pela segunda história, que é escrita pelo Dan Jurnes e desenhada pelo John Bogdanov. Que Deus me perdoe, mas ele emulou muito bem o traço do Kirby. Tá muito bom, sabe? Tá bem, bem honesto, bem fiel. Toda aquela estrutura do Kirby, a forma como o Kirby estruturava as páginas, desenhava o traço. O John Bogdanov foi nessa escola aí, ficou muito bom. E o Dan Jurnes fez uma história bem simples, mas muito... muito bonita, sabe? Uma coisa assim que vale a pena pra dar uma resumida boa no que é tudo isso que me fez pra DC. E é isso. Bom, então é isso, pessoal. Estamos de volta. Tudo der certo, ainda teremos mais programas esse ano ainda. E ano que vem, dando tudo certo, estaremos de volta com tudo. E é isso, pessoal. Quero agradecer mais uma vez Dão, Maurício, Regi. Valeu. Valeu, valeu, valeu aí. E até o próximo 7 Jagunços, pessoal. Um grande abraço e tchau.